JCast. Olá, Johan. Olá. E Johan está aqui pela primeira vez olhando para mim enquanto a gente grava. Olha que incrível. Gravação live, action. Como é a emoção de gravar live, cara? Como está sendo para você? Ah, e aqui legal. No meu humilde lar, em São Paulo. Não sei como é acústico, não sei se a gravação vai estar mais ecoada do que o normal. Imagino que sim, porque tem um vazio bem grande aqui ainda que eu preciso preencher com outros móveis. É, a única coisa que atrapalha é a distância, né? Tem que viajar pra chegar até aqui. É, o Johan, internet é mais prático. Johan, ele é apaixonado pelo JCast. Ele veio de Santos aqui, subiu ou desceu ou rolou. Subi. Voou. Você está em cima, eu estou embaixo. Pra vir até aqui. E é isso, né? Então, o que, que você tem pra falar aí? De Ranting essa semana? Não tem nada de interessante pra falar? Ah, não, eu queria falar que eu vi algumas pessoas, até um amigo meu que escuta o JCast, veio falar, perguntar se Madoka era bom de verdade. Por que o pessoal ainda insiste com essa pergunta, né? Isso tem acontecido com todo. Eles ficam, mas peraí, por que vocês estão tão empolgados com aquilo, sabe? É, tipo, como assim? Por que você não tá confiando no que a gente tá falando? E Madoka é bom pra caramba e, sim, vale muito a pena ver. Vale muito a pena. Eu acho que é muita gente que viu o primeiro episódio quando saiu e não entendeu. E aí eles ficam se perguntando como exatamente aquilo se transformou nisso que a gente fala, sabe? E eles parecem não confiar muito. Eu acho que é mais a discriminação do Moe. A galera olha, vê primeiro como é que vê, né, o art design, vê as personagens, aí fala, ah, não, esse negócio pois de menininhas. É, pois é. Não, isso é um marrochojo, eu não vou gostar. Então a dica é a de sempre, que a gente já falou muito tempo antes do JCast, enquanto tava saindo e tudo mais, que é o seguinte: assiste até o terceiro episódio. Pronto. O terceiro é decisivo. O terceiro episódio vai ser o que vai te mostrar que aquilo dali não é exatamente o que você tá pensando. Se você ainda não pegou antes, que dá pra pegar antes. Não. Mas se você ainda não pegou, ele é a prova definitiva assim, e descarada, que é outra coisa. Os dois primeiros, eles te prendem na mitologia da série, né? Mostram os poderes e tudo. Mas você já percebe que aquilo é... O terceiro é que dá guinada. É, mas assim, mas eles têm os dois primeiros por quê? Pra dar essa diferença depois. Sim. Você sai de um ponto, né? De um ponto pacífico, de um ponto onde tá todo mundo feliz, e de repente a ladeira começa. Sim, você começa a descer a ladeira. Ele já tem um clima diferente, né? Eu lembro não, que na época eu falava, sabe? Minha sobrinha assistia comigo, mas eu tinha medo, porque a qualquer momento eu esperava que fosse acontecer algo que ela não pudesse ver, porque já tinha esse clima, né? É. Só que é um clima que, principalmente no primeiro episódio, ele é bem subliminar, ele tá bem escondido, então muita gente acaba não pegando. Então se você continua não aceitando, achando que não, assiste até o terceiro episódio, uma horinha da sua vida, você não vai morrer por causa disso. Não mesmo. E sim, vale a pena, não precisa perguntar. A gente tá falando de Madoka o tempo todo, a internet só fala de Madoka. É porque tem alguma coisa ali, tem, né? Tem uma coisa de bom, né? É shift, sabe? É todo mundo que já fez alguma coisa boa tá participando do projeto. Eu não diria nem é shift, porque tem gente que tem preconceito até com shift, sabe? Por dizer que repete a mesma coisa, mas Madoka em especial não é o shift repetindo a mesma coisa, né? É o shift fazendo outra coisa. Então mesmo se você não gosta do estúdio shift, assista a Madoka porque ainda é outra coisa. Mas se você não gosta de shift, não assiste não, porque você não merece. E tinha um pessoal reclamando, né? Que sem um live aqui a gente só fala de coisa japonesa no Rank. Então vamos falar da série, do Game of Thrones, que você assistiu também. E aí, o que, que você achou? Ah, é legal, foi que a gente estava até conversando antes aqui sobre a série, que eu falei que eu não gostei muito do livro. Eu achei o livro muito... ele detalha muito as fofocas, e isso é um tipo de coisa que não me atrai. Mas a série enxugou bastante. O Johan, como a gente sempre comenta, ele é machinho, né? Ele não gosta não de papo isso. Da cozinha. Isso é coisa de mulherzinha. Não, cadê não o isso. Sangue? Cadê a espada? Não é isso, é que, sei lá, eu venho da escola do Tolkien, eu prefiro que você descreva o cenário, as armaduras, as cidades, do que descreva como que a pessoa tá falando aquilo, entendeu? Assim, mas isso é um gosto pessoal, não que isso seja ruim, que não é, porque tem muita gente assistindo, lendo e gostando. É como a gente conversou e você concordou, né, que é o diferencial do livro, né? Ele mostrar mesmo a parte cultural, a parte social, a parte política daquele mundo, focar mais nisso do que na parte militar. Do mundo, né? É, uma novela medieval de fantasia, alguma coisa assim. Por aí. Que tem fantasia? Tem. Os dragões, eles existiram e estão supostamente extintos, mas pelo visto eu imagino que possa aparecer em qualquer momento. Os Uruk-hai, pô, que você viu lá os... Então, o mas pessoal eu... do outro lado da montanha. Então, da, eu tô assistindo a série, né? Eu li assim só até a parte que o menino cai da janela, que é o final do primeiro episódio. Sim. Foi até aí que eu li. Até aí, quando eles descrevem os outros, né? Outros, não sei como é que ficou. É, em inglês parece que é White Walkers ou Walkers, uma coisa assim. É Walkers, né? Alguma em coisa português assim. É outros, eles chamam de outros. Aí o que deu a entender é que, ok, eles eram uma galera que morava ali, que mora fora do território dos reinos lá, mas não dava a entender exatamente que eles eram criaturas sobrenaturais. Mas eles são descritos de uma forma muito fantasmagórica. Tudo bem, mas até aí inimigos são sempre descritos dessa forma. É, isso você tem razão. Então... Mas eles falam, tomara então, que eles falam que numa guerra lá rolou dragão mesmo. Três dragões que foram soltos e tal. Então... Só que agora os dragões estão supostamente extintos, tem esqueleto de dragão. É que aí, pra mim, o cara, tipo, não sei se ele tá falando isso, meio que pra dizer meio que criar uma mitologia, entendeu? Porque se você for ver o folclore chinês, ele vai dizer que teve dragões em batalhas também. Tá, alguém vai pensar, apareceu no episódio os ovos dos dragões. Ok, aquilo pode ser um ornamento, pode ser um ovo de avestruz pintado. E tem esqueletos de dragão, né? Pode ser esqueleto de dinossauro, sei lá, você pode dizer qualquer coisa desse tipo. Mas eu imagino que, que ele tá guardando, segurando isso pra lançar num ponto algo místico, que vai aparecer lá. Magia e tudo mais parece não existir. Tem um lobo gigante, né? Os lobos gigantes, eles são de fato gigantes. Não, até aí tudo bem, é uma criatura, mas é tipo um bicho, né? Sei lá. Mas então, parece bem pra esse lado. A parte mística, a parte de magia... Ela parece ser bem pé no chão e bem fraquinha, não tem muita coisa. É, porque não tem nem outras raças nem nada, né? Pois é, então, pois é. Não sei. É legal, sei, né? O anão é anão mesmo, de verdade. É, o anão, né? Anão de verdade. Muito legal. O personagem é ótimo. Personagem mais legal. Incrível. Muito divertido. Eu gosto muito do Tyrion e da Arya, né? A Arya é incrível também, a Loli machona lá. A moleca. É, ela é bem legal mesmo. É muito legal também. Mas uma coisa que me irritou, envelheceram muito os personagens, né? E, sei lá, no caso da Arya, ela foi de 7 para 9 anos, tudo bem, sabe? Ela continua sendo uma garotinha novinha. A Sansa, tá, ainda é uma adolescente. Mas o Jon, principalmente os garotos, o Jon e o... Acho que é Robb o nome dele. Eles foram de 14 anos para, sei lá, 35. Eles estão barbados e... Sei lá, o personagem em si, no papel, deve ter 16, 18 anos. Mas os atores são mais velhos, você olha para eles, o cara tá barbudo. Até você pode até dizer, assim, que antigamente a galera amadurecia um pouco antes, porque, né... É seria uma realidade medieval em que não dá pra ficar sendo criança muito tempo, que a vida não dura tanto tempo, mas até aí, né, não sei, né, eles são reis, né, não sei, porque assim, o que ficou parecendo é que o filho do rei ele tá na idade parecida com o do livro, e os moleques dos Starks que tinham a mesma idade envelheceram. Provavelmente porque a protagonista tem que ser mais velho pra tanto ter que mais talvez por causa disso, que nem a gente tava falando antes, que eles cortaram uma parte que tinha um torneio no começo. Talvez por causa disso eles não quiseram fazer essa cena, porque senão ia ser um monte de marmanjo batendo no moleque, batendo, né? No moleque. Então não sei, é possível por aí, até, né? Os reis, até o Lorde e a esposa dele foram tanto envelhecidos, eles não eram tão velhos assim no livro. O HBO, eles sabem o que estão fazendo. É, aquela coisa, você comentou que você gostou, no fim das contas, mais da série do que do livro. É, eu gostei mais, prefiro. Porque a série corta o blá blá blá que você não gosta, que não te interessa. Não, nem que às vezes ele mantém muita coisa, ele é bem fiel ao livro, na verdade, mas é que assim, ele dá... Não é que ele corta, é que resume, assim, né? Dá uma compactada. O livro, ele é bem cotidiano, né? Ah, a gente vai viajar, e aí mostra os detalhezinhos da viagem. 30 dias de viagem. Intriguinha que acontece na viagem. E eles dão... Briguinha entre as crianças. Eles dão muito mais destaque para os irmãos lá, da família do dragão lá, como é que é? E tem, sei lá, dois capítulos exclusivos pra ele. É, então, aí, só que mostra um drama muito maior ali. Ah, sim. É, que ela era, no livro, pelo menos até a parte que eu li, ela era muito submissa a ele, nos episódios mais novos da série, e ela já dá uma afastada nele. Não, mas tipo, no terceiro capítulo já deles, ela já dá uma... É, uma, então... E como a série tá comprimindo muito tudo, né? Tipo, o primeiro episódio toma 70 páginas. Imagino que o segundo tem até mais. Vão ser 10 episódios, parece, né? 10 ou 12. Não sei, vai ser só isso. Só 10 episódios. É, a HBO sempre faz isso, né? Então, vai ser tudo muito comprimido. Agora, eu poderia falar de American Idol, mas sabe, é difícil falar dessas coisas sozinho. Eu sinto falta do live, Joaquim. Você não assiste essas coisas não populares. Eu não assisto e nunca vou assistir American Idol. Cara, vou falar. Essa temporada de American Idol agora, eu nunca liguei muito pra American Idol mesmo. Eu sempre, inclusive, eu relutei muito pra começar a assistir. Mas essa temporada, não sei se as outras temporadas tinham muito disso, mas essa temporada especial tem muita gente boa e muita gente que faz de tudo, sabe? Gente que canta blues, canta jazz, tem o roqueirozinho lá, o James, sabe? O pop mesmo tá bem fraco. Tá bem fraco o pop. Ó, no top 5, eu ainda não vi o resultado do top 5, Mas no top 5 você tem uma garota, a Hayley, que ela canta uma coisa mais blues, um pouco de jazz, ela tem uma voz bem rouca, assim, é linda a voz dela, é minha preferida. Tem o Jacob, que ele é negro de igreja, sabe, com vozeirão e tal, ele canta coisas mais nessa linha. O James, que canta muito rock dos anos 70, anos 80 e tal, ele grita, ele tem um vocal, aquele vocal de metal bem fino. Você tem o Scott, que canta country, que é um country mais clássico, né, de violãozinho, mas Johnny Cash. E tem a Lauren, que ela é adolescente de 16 anos, que também canta country, mas o country mais pop. Ninguém canta pop dessas 5 pessoas que estão no top 5, sabe? Tirando a mais popzinha ali é a Alaina, a Lauren. Então, e o pessoal que saiu também cantava um range de coisas muito grande, sabe? Tinha muita pouca gente do pop ali. E eu acho isso muito legal, sabe? Tá tendo uma pegada retrô, estou pegando muita música antiga. Tá com uma pegada bem legal essa temporada. Eu imagino que os finalistas tenham caído pra esse pessoal um pouco mais versátil pela presença ali da J-Lo e do... principalmente da presença do Steve Tyler. Por ter um jurados mais diferenciados, menos engessados, sabe? Acabou puxando gente muito legal, gente mais diferenciada. Que hoje em dia, agora os jurados não servem pra nada, né? Eles ficam lá dando palpite. Ah, achei que você não cantou muito bem, mas o voto deles não tem valor. Só quem vota é o público. Então, tá muito legal. O meu favorito saiu semana passada, foi o Casey. O cara é muito bom. Inclusive, eu vou ficar de olho nele pra ver se ele vai lançar alguma coisa, porque o cara deve lançar. Ele é muito bom. Se você ouviu o Casey, você vai gostar. Se você ouviu o Casey e a Hayley, são os meus favoritos, eu tenho quase certeza que você vai gostar dos dois. Depois eu vou até te mostrar aqui a Hayley dessa semana pra ver se você vai curtir. Então, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa aí pra gente rantear? Acho que por enquanto não. Tá bom. O pessoal devia clicar mais nos nossos links. Tô sentindo falta. O pessoal parou de clicar, cara. A gente pediu aquela época, a gente teve muito clique, o pessoal comprou. A gente não ganha com clique, né? A gente ganha só com compra. Mas teve um pessoalzinho que comprou mesmo, a gente ganhou lá uns centavinhos, umas librinhas. Mas parou, ninguém mais faz nada. Se a gente não comentar, ninguém clica. Eu espero que seja falta de comentário também, né? Pode ser, sei lá, alguma coisa que mudou no link, tá com erro lá, o pessoal tá comprando e não tô ganhando dinheiro por algum motivo misterioso. Não verifiquei isso. Mas eu acho que não. Eu acho que o pessoal é quando tá comprando mesmo. É, falar pro pessoal também ler as notícias, as matérias. A gente, agora eu voltei a publicar notícias. O Johan tá quebrando galho. Tá... Não, e aí o live, eu tô apertando o live, que eu vejo ele mais da internet. Aí ele, outro dia ele veio me falar: ah, você tá publicando notícias? Eu falei: eu não, nós estamos, você também. Você tá fazendo basicamente o que eu faço, que eu sempre fiz toda semana com live. Eu cheguei pra ele e falei assim: ó, se quiser a gente faz um schedule, aí ele. Tipo, nem respondeu, eu falei, não, tá bom, a gente grava, a gente posta, quem tiver afim aí posta, mas não deixa de postar. Ele, não, tá bom, mas não postou desde então, tem que encontrar ele. Ele falou que não é pra gente falar muito mal dele, não, porque ele não pode se defender, né? Não estamos falando mal dele. Ele postou várias notícias, ele que tava postando as notícias. É, ele postou mais notícias. Eu lembrei das notícias por causa dele. Foi bom ele ter te botado pra postar, né? Porque assim, eu e ele, eu não posso falar também que eu sou igual, a gente postava duas vezes na semana. Você tá postando todo dia, praticamente, porque você tá tempo livre também, né? Então, foi o que até eu falei pra você. Eu ia postar vários por dia. Só que pelo design do site... Ele dá destaque pros últimos 6. Pros últimos. Então eu pensei, se eu ficar postando 3 notícias todo dia, as outras vão desaparecer. É bom postar 2, 3 então, dia, então tá uma. Era a média só as mais também. Interessantes, assim. Não, quem quiser mais notícia, vai lá no News, tem mais. Então, por aí. Mas é isso o live, Joe. A gente tá vendo meios dele participar. Talvez essa semana que vem, talvez ele participe de uns blocos isolados. Ele tá fazendo um charminho. Ele disse que vai. Tá vendo que o pessoal tá sentindo falta dele? Pessoal, não sinta falta dele. Porque quanto mais falta você sentir, mais ele vai fazer charme pra alimentar o ego dele. Exatamente. Então, digam que não tô nem aí pro live, Joe. Não tem que ser volta live, Joe. Vai live, faz algum vai, se mexe, né? Basicamente. Vai, grava aí alguma coisa, né? Vamos participar. E a gente tá vendo também por Skype, talvez. Eu tenho hora de gravar por Skype com ele. É que eu tô sem internet, né? Pra gente poder testar. Eu devo ficar mais umas semanas aí sem internet e isso acaba gerando possíveis atrasos ainda no GCast. Como hoje a gente tá gravando 2 ao mesmo tempo. Esse deve ser um pouco atrasado, o próximo deve sair certinho, sei lá, domingo. E depois aí não dá pra saber, vai depender da TVA e da telefônica que estão me enrolando. 悲しみ no 向こう岸に 微笑み. Alô, pessoal, estamos aqui para mais um bloco, né, do GCast Station, nosso bloco de entretenimento asiático, de music, doramas e etc, tudo que envolve esse mundo da cultura e entretenimento do Japão, que a gente faz aqui nosso bloco para colaborar com o GCast. Inclusive na semana, né, que o nosso querido Darko tá se mudando, né, e o GCast tá passando por algumas mudanças, né, e então a gente decidiu fazer um bloco aqui. Na verdade, esse bloco já tinha sido marcado há bastante tempo, né, e a gente só fez isso concretizar agora devido a nosso planejamento, né, de a gente conseguir um convidado, etc, e arrumar um bom tema para poder agradar o pessoal do GCast e passar também um bom conteúdo. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Ryo, né? Temos aqui também o Marcos, né? Que participou dos outros podcasts. E aí, galera? Temos também aqui o Pincher, que participou de alguns podcasts bem lá no início de Cast Station, vocês provavelmente não lembram dele. Olá, enfermeira! Temos aqui o nosso convidado especial, mais uma vez participando aqui com a gente. Também participou de um podcast que a gente fez ano passado sobre Seiyus. Temos aqui o Léo Kusanagi do Mifril, tudo bem? Olá, pessoas, e tudo bem? Preparem seus lenços que hoje vocês vão chorar. Nossa, que ótimo, hein? Então, vamos falar hoje qual é o nosso tema. Nós escolhemos um tema diferente dos que a gente tem escolhido nos últimos dias de Cast Station, mudando assim um pouco. É, hoje a gente vai fazer um programa mais Sônia Braga, né? Vamos falar mal dos outros, né? Sônia Braga não, Sônia Braga. Nós vamos dar dica de novela, falar fofoca, não sei o quê. A gente ia ter o bloco de culinária, que nem Ana Maria Braga, mas não deu certo. Enfim, hoje nós vamos falar sobre a vida, trabalhos, músicas, etc. Tudo que vem da Erika Sawajiri, que é uma cantora e idol e modelo e tudo lá que vem do Japão. E vagabunda, e Luana Piovani japonesa. Faltou falar essa parte aí, enfim. Então, nós vamos falar sobre a vida dela. Pra quem não conhece, a Erika Sawajiri, ela ficou muito famosa no Japão por ela estar sempre envolvida com polêmicas. Então, nós falamos nesse podcast pra entender o que existe por trás dessa mulher. Quais são os trabalhos que ela fez. Por que ela é assim, entendeu? Nós vamos hoje desconstruir a figura de Erika Sawajiri. Também conhecido como Erika Sawajiri da fama lama, né? Não, exato. Então, vamos falar sobre o início dela, né? Como ela chegou, né, ao mundo do entretenimento. Ela veio de uma família grande lá no Japão, né? O pai dela lidava com vários negócios de cavalos, etc. E ela tinha uma família grande com 3 irmãos. Até que quando ela tava no ensino fundamental ainda, o pai dela morreu de câncer. E mais adiante, na adolescência, um dos irmãos dela acabou morrendo num acidente de carro. Que mostra, né, que ela desde sempre pode ter sido uma vida fragilizada, enfim. Ou foi uma pessoa forte, né, desde o início da vida, enfim. Opa. Também pode demonstrar uma intimidade. Começa logo no início com cavalos. Não, meu pai. Piadas com garanhão, não. Sem piadas com garanhão, por favor. Assim que o pai dela morreu, a família dela não é explicitado isso, mas dizem que ela pode ter passado por alguns momentos de dificuldade financeira e ela chegou a trabalhar também no restaurante da mãe, até que ela, assim que ela entrou no ensino fundamental, ela conseguiu passar a audição da agência Stardust, que é uma agência de talentos. Aí, assim que ela passou pra agência da Stardust, que é uma agência de talentos, né, que trabalha com modelos e atrizes e atores também, em vários ramos de entretenimento, desde a música até catálogos, fotobooks, gravura de idols, atrizes, atores, etc. Vários tipos de atrizes. Aí, nesse momento, ela ainda era meio criança, né? E ela começou a fazer trabalhos como idol. Ela colocou ela numa unit lá também. E ela fez vários trabalhos com gravura de idol. Se procurar, você vai ver muita foto dela de biquíni novinha, etc. Opa. Tudo isso. Opa, cuidado também com a polícia também. Opa, também, que ela só tinha 12, 16 anos. Aqui no Brasil, da cadeia. Aí, nisso, ela começou a galgar mais oportunidades. Ela começou a ser convidada para participar de programas de variedades, que lá no Japão é muito comum eles chamarem meninas bonitas para participar, perguntar qual é a opinião dela sobre assuntos banais, etc. Só para a cara dela aparecer na televisão, etc. Coisas assim. Até que ela começou a ser convidada para participar de programas fixos, né? E começou a mudar de um programa para outro, etc. Porque não sabe, é meio comum no Japão os programas de variedade começar com atores desconhecidos ou filhos de atores, esse tipo de coisa, e ela começou bastante os programas de variedade pra começar a aparecer na televisão, o pessoal conhecer ela, né? Aqui no Brasil, pelo contrário, quando você aparece no Faustão e Gugu, é porque você já tem alguma coisa, né? Não, sabe o que eu tava vendo? Sabe o que eu descobri? Que pra participar do programa do Silvio Santos tem que pagar R$100.000. Ah, isso é mentira, cara. É? Não, o Silvio Santos é assim. Aquele programa dele de noite. Olha, enquanto ao fato que o Brasil tem uma legislação contra a pedofilia, eu gostaria que a gente tocasse esse assunto de maneira mais sucinta, até porque essa lei fosse aplicada do jeito que deveria ser, ninguém tá aqui gravando esse podcast. Nossa, esquece isso um pouco, enfim, vamos dando pro segmento. Então, até que, depois de participar de todos esses programas de variedade, né, ela conseguiu um pouco de notoriedade, ela participou do primeiro drama dela, que foi no drama Hotman, que é um drama baseado no mangá, etc, ela fez uma ponta. E aí, dali em diante, de 2003 pra 2004, ela foi fazendo pequenos papéis e ganhando fama, até que, em 2005, eles estavam precisavam levar a história de TV, a história da Ikiru Chaya, que era uma mulher que tinha uma doença, uma menina, né, que tinha uma doença rara que paralisava o corpo dela, né, que é uma doença do... De espino cerebral, degeneração espino cerebral. Degeneração espino cerebelar. Exato. E, né, pra ser sincero, essa história já tinha sido filmada no cinema naquele mesmo ano e tinha feito um sucesso relativo por causa que o livro, Um Litro de Lágrimas, que é a história dessa menina, é um best-seller no Japão e no mundo, né, por causa que conta a história dessa menina que teve essas dificuldades, faz essa doença rara, e que a gente vai comentar. E ela foi escalada pro papel por alguns motivos. Primeiro, que eles precisavam de uma... Na verdade, não é um tipo de dorama, eles precisavam de uma boa atriz, porque no caso do Litro de Lágrimas, a história é maior do que qualquer personagem, né? E eles precisavam de uma... Que bonito. No caso, eles precisavam de uma atriz que conseguisse passar... uma atriz jovem conseguisse passar aqueles sentimentos, né? Conseguisse fazer com que os espectadores se identificassem, né, com a dor da personagem e também que conseguisse, no mínimo, convencer, né? E nisso, a Erika Sawadiri foi escalada para esse dorama. Aí a gente vai falar aqui sobre o dorama. O dorama é um tipo de dorama que, se você já viu um dorama, você provavelmente já viu um Litro de Lágrimas. É o primeiro dorama de muita gente. Foi o primeiro dorama do Pincher, né, Pincher? Com certeza. Ele foi o meu nono dorama. Não, é um dorama muito, muito elogiado, principalmente por fazer as pessoas caírem nas lágrimas. Né? Quase que é um drama que ele é o lado mais extremo do drama, né? Aquele negócio de você realmente conseguir. Normalmente, eu, pelo menos, quando assisti, não tinha como. Eu acabei me envolvendo com aquela história e sentindo. Por mais que o tempo todo você sabia como a história ia terminar, por causa que é notório, né? Muita gente sabe como é a história dela. Você acaba se envolvendo com ela e torcendo, de mesmo sabendo que ela não vai se recuperar, você torce por ela e acaba se envolvendo emocionalmente com ela também. Tanto que tem gente que fala, chorei em todos os episódios, ela me deu condições de vida, etc. Tensa, velho. Tipo, pra mim, eu até hoje acho que é o dorama mais triste que eu já vi, mano. É o dorama mais triste que eu já vi, com certeza. É down demais, velho. Meu Deus. O dorama se passa por volta dos anos 80, 70, mais ou menos por aí. Falando de uma história de uma família suburbana do Japão, que vive da... O pai da família vende tofu, que é muito popular no Japão, né? Mas, não, você é na moral, gente. Tá, vamos certo. Como a gente tá falando, o drama se passa nos anos 80, mas eles não colocam isso bem claro no drama. Pelo menos na parte do drama, eles deixam isso, pra uma época contemporânea. Acho que nem mostra se tem celular ou não, agora que eu tô reparando, né? Eles não tentam falar sobre a época. Eles são uma família, assim... Não, uma família naquela época meio típica, porque eles estão começando um negócio de família. O pai, junto com a mãe, fez uma loja de tofu. Eles moram na parte de cima, aquela velha coisa de japonês mesmo. Eles são uma família pobre, mas não tão pobre. Família de classe média baixa, né? A história começa do drama meio triste, porque você sabe que vai dar merda desde o começo, né? Uhum. É contado porque ela... O drama começa com ela lendo... título, né, velho? Ela lendo e conversando com a mãe. Não, o drama já começa com ela lendo, conversando e perguntando perguntas, tipo, completamente muito triste pra mãe. Aí eles começam a contar as perguntas que mais marcantes no começo pra mim foi aquela pergunta, mãe, será que um dia eu vou poder casar? Aí você começa a entender o que vai acontecendo. A personagem principal, ela vai entrar no colegial, que é uma parte legal da vida, para os japoneses adoram o colegial. Ela é uma menina super inteligente, estudou bastante. Super normal, bonita, né? Ela é bonita. Assim, não digo popular, porque acabou de entrar no colégio. O primeiro episódio já vai com ela indo pra fazer a prova no colégio, já que eles têm um vestibulinho pra entrar no colegial no Japão. E ela vai meio atrasada, porque ela acha que ela cai logo no primeiro dia, não é? Ela cai, machuca um pouco. Aí ela começa a chover, o outro ajuda ela, o Ryo, do Nils, né, o personagem dele. É, um Jones, né? Já temos um Jones logo no seriado, pra fazer popularzinho para as meninas também assistirem. E ele é um cara que vai começar a desenvolver a peste do primeiro episódio. Eles vão, fazem a prova, depois volta. E aí começa, ela passa no colégio, mostra que ela também tem uma irmã. Ela tem uma irmã e um irmão mais novo, né? Na verdade, ela também tem uma irmã bem novinha que não é muito. Tem três irmãos. Ah, é, tá certo. São três irmãs. Ela é mais velha, depois tem a outra irmã, aí depois tem um menino, depois tem mais uma irmãzinha. Hiroki, Aku e Rika. Que eu me lembro, a Rika é a mais baixinha. Uhum. É, que fica o dia inteiro quase com a mãe, né? A mãe também trabalha, né? A mãe ajuda de manhã na loja de tofu, mas ela também. Acho que ela trabalha com serviço público, não é? Uhum. Uma coisa assim. Exato. Com criança no Durama, então. O Durama começa meio normal. O que vai fazendo você querer assistir esse Durama é porque, como o Durama é contado do futuro, ele é contado ao contrário, tem um retrocesso, né? Começa com ela contando as cartas e você já sabendo sobre a situação que vai acontecer com ela, você começa a ficar se interessado. No começo, a família não percebe a doença, porque ela é uma menina desajeitada só pra eles, né? Ela tenta pegar alguma coisa e não consegue, derruba. Eles até repreendem bastante ela, né? Por ela ser desajeitada. Mas como ela era boa em muitas coisas, ela é boa em estudos, ela é boa em esportes, né? Ela jogava basquete, né? Até no time de basquete. O pessoal começa a perceber mais que ela começa a dar problema pelo fato do basquete. Ela não consegue. Antes ela jogava super bem, aí aos poucos ela vai perdendo a habilidade de jogar basquete. Porque o basquete, aí, ele é um. A gente começa a achar estranho, né? Basquete, ele é um esporte que você tem, eu já até estudo sobre isso, ele treina três partes do seu cérebro. Você tem que pensar na distância, e também na força que você vai colocar na bola. Nisso, ela tava começando a limitar, né, esse impulso dos movimentos dela. Eu acho que ela cai, ela começa a cair tanto que a mãe começa a ficar preocupada, ela não quer ir pro hospital. A mãe não fala, não, vamos ver o que é isso, você tá caindo demais ultimamente. Tu não sabe que você é meio desajeitada, mas vamos dar uma olhada, né? Ela acaba indo no hospital, mas depois ela não vai ver o que aconteceu, e a mãe que acaba descobrindo essa história. A mãe acaba descobrindo que ela tem essa doença, que é uma doença degenerativa, uma doença que leva à morte, porque você vai perdendo seus neurônios. Não, você vai perdendo os estímulos aos seus músculos, até o ponto que você não vai conseguir nem respirar. É, você perde os neurônios que ficam na espinha dorsal, e eles controlam todo o seu corpo. Então você vai perder o controle do seu corpo, você vai ver tudo, vai se lembrar de tudo, você não vai conseguir andar, não vai conseguir mais pegar um copo, etc. E você tem essas paradinhas mentais, né? Ela não percebe que ela tá com problema por causa disso, ela tem meio paradas, não é? Ela não percebe que ela não chegou até o copo, ela não percebe que ela, uhum, que ela vai cair. Porque a mente dela chega lá, mas o corpo dela não, e ela acha que conseguiu. Mas ela não tá se percebendo. E é meio triste a história, principalmente ali, porque ela vai se popularizando no colégio, ela é a líder da classe, ainda tem o coral, né? Uhum. Tem aquela música de Maio, de Maio, alguma coisa assim, que é uma música bastante triste. Que é do Demi Odomen. E acho que assim, o Durama é muito bem trabalhado com isso. Ela é um personagem que você vai ganhando carisma conforme o Durama. No começo você não conhece ninguém, mas o Durama vai fazendo você se cativar com ela, entendeu? Uhum. Ela é uma pessoa que você pode se identificar com qualquer menina do seu colégio. Uma menina bonitinha, carismática, normal. Ela se relaciona, tem suas amigas, ela tem as paqueras dela no início do colégio, etc. Ela é 100% normal. Ela vive uma vida de sonhos, entendeu? Só que do nada ela é interrompida por essa doença. E essa doença, ela tem um crescimento muito rápido, mas se você não se tratar, e ela varia. Tem gente que demora muito tempo pra acontecer alguma coisa, e tem gente que do nada começa a perder o controle do corpo várias vezes. Pois a mãe dela, no começo, não conta pra ela. A mãe dela vai atrás de vários médicos, vai em faculdades, vai pesquisar e descobre que a doença não tem cura. Ninguém pesquisou isso direito ainda. Não, no caso da Aya, a doença durou 10 anos pra ela. Ela morreu com 25 anos. Ela descobriu a doença quando ela tinha 15. A doença, no caso dela, demorou 10 anos pra chegar no ápice, né? A morte. Eu já ouvi os casos que normalmente essa doença tem mais incidência em idosos, né? O caso dela foi meio raro. Também acho que mostra isso no hospital, quando ela começa aí, que tem uma criança mais nova do que ela que também tem, não é? Enfim, o Durama é muito bem trabalhado, acho que, tipo assim, a narrativa dele que vai te conquistar pra depois você acabar chorando no final, como a gente sempre fala, né? Você chorou, Marcos? Não, no último episódio, velho. O último episódio é muito triste, velho. Muito triste o último episódio. Nossa, dor no coração extremo. Quem chorou? Eu chorei no último episódio também. Pô, eu chorei, velho, eu chorei. Não dá, último episódio, não. Como a gente tá falando, o Durama é muito bem trabalhado. As finalizações já deixam você triste, porque as finalizações são fotos da vida da personagem real, né? Mano, é triste. E a música também, velho. A música do K também, Only Woman, é muito triste. Mas eu acho que o grande ponto desse drama é que ele não é só uma história triste. Ele, assim como o livro que vem dele, Os Lágrimas, ele mostra uma história de superação. Porque seria muito fácil você fazer uma história que mostra uma pessoa carismática e ela vai se degenerando, morrendo até o final, sendo que no final ela não passou lição nenhuma. No caso dela, é uma pessoa que com o mesmo todas as dificuldades que ela teve, com tudo que ela teve que deixar abrir mão, ela, no final das contas, ela era feliz com a vida que ela tinha. Ela conseguiu passar uma mensagem pro mundo todo com o diário que ela ia escrevendo na medida com que ela, com que a doença dela progredia, entendeu? Então, acho que esse é o grande ponto do dorama. Ele consegue emocionar tanto pelo fato de você estar vendo aquela pessoa se degenerando, pelo fato dela lutando contra aquilo, tentando passar uma coisa boa para as outras pessoas. Porque quando tem uma... É óbvio que ela passa por diversos dilemas, né? Mas um deles é o que ela vai fazer, o que ela vai trabalhar. E aí ela não há muito o que ela fazer, né? Até ela começa a escrever, né? Tudo da vida dela, né? Quando ela tem alguma dificuldade, quando ela não consegue mais segurar alguma coisa, quando ela tá tendo dificuldade na fisioterapia. Então ela sempre transcreve tudo que ela tá sentindo. Ah, mas aí que tá. O dorama tem algumas modificações do livro, por exemplo. A história do namoradinho ela é uma história... Ela dorama. A versão dorama. Então aí que tá. Também essa história de escrever. Quando ela descobre a doença, ela vai no médico, aceita a doença dela, o médico começa a falar, você vai escrever um diário pra você ver e perceber como que você vai tá indo. Porque você vai perder a coordenação motora e você não vai conseguir escrever uma hora, entendeu? Uhum. Mas é bom você ir escrevendo pra você se auto-percebendo. Faz parte da fisioterapia você fazer isso, entendeu? Porque a gente não pode... Não tem como curar a doença, mas tem como a gente tentar retardar um pouco. E é interessante também que o Durama trabalha... O Durama trabalha muito bem todos os personagens, inclusive a família dela, né? Com certeza. Porque assim, no começo da doença, a primeira coisa que vai impactar nela é a vida que ela tem atual. Ela não vai mais poder fazer basquete, porque ela pode simplesmente cair, tombar e machucar um queixo muito feio, como ela já machucou uma vez. Então ela sai do time de basquete. Os clubes que ela começa a pegar, acho que é o clube de biologia, por causa do perigato lá, né? Por causa do perigato, ela começa a ir no clube de biologia, que é uma coisa mais calminha. Os irmãos dela também, conforme a doença vai progredindo, ela não consegue andar direito, ela anda estranho. Então os amiguinhos do irmão começam a tirar sarro dela. O irmão dela também sofre com isso também, né? E a irmã dela também sente muito... chega a ter uns momentos de inveja. Maturidade. Maturidade. Você só quer saber da doentinha e eu que tô aqui de boa, ela fica muito... Tem uma cena que ela fala, eu queria estar doente também. Aí ele vai lá e dá um tapa na cara dela. O pai é muito legal. O pai é muito legal. Acho que todo mundo é bem trabalhado. Tem uma hora que eles acham um cachorrinho e levam pra casa também, né? Uhum. Acho que o drama trabalha muito bem. E o legal do drama, como o Rio tá falando, porque, assim, o livro, a ideia principal do livro é a história dela escrever o livro pra mostrar essa superação que ela teve, né? Só que até chegar ali, que começou do diário, tem a vida dela antes de ir pro hospital. Porque antes de ir pro hospital, ela não queria desistir dessa vida dela por completo. Ela não queria ir pra uma escola especial, que ela precisava ir. Então, no começo, ela vai de cadeira de rodas pro colégio. Aí começa a ter meio um bullying do... Não é um bullying, mas ela começa a ter uma rejeição da classe porque ela começa a atrasar a classe, porque não pode passar tão rápido a matéria, porque ela não consegue escrever tão rápido. Tem que alguém ajudar ela a ir pra um lugar, pro outro, né? Ela começa a ver ela dependente, né? Ela queria ser independente, mas ela não podia. Ela reluta demais sobre isso. Até que depois de um maior tempo, ela vai pra esse colégio especial, conhece uma amiga também que tem esses problemas. Ah, então, uma coisa interessante quando ela vai pro colégio especial é que uma das pessoas que parece que tem a minha ajudança lá é a atriz que fez o filme Um Litro de Lágrimas. Então, essa é a única referência que existe entre o dorama e o livro, que é a atriz que faz que aparece no momento, que parece que tem a mesma doença que ela. Na verdade, é a atriz que fez o papel da Aiko Uchi no filme Um Litro de Lágrimas. Nessa época, no Japão, os filmes eram... Tinha essa diferença de filme e dorama, né? Muita gente fez. Não é a primeira vez que a Erika faz a versão dorama e alguém faz a versão filme, né? Den Shotoku também, que é conhecidíssimo, tem versão filme e versão dorama diferente. Acho que o personagem da versão filme, acho que aparece no episódio do dorama, não lembro agora. Mas enfim, é legal essa parte também, porque a parte do dorama, porque o dorama, ele tem que ser mais, ele tem aquela narrativa de novela, então acho que pra fazer essa narrativa de novela e pra fazer a história ficar um pouco mais estendida e não ir direto pra parte do hospital, que é a parte principal do livro, né? Uhum. Eles colocaram o namoradinho tem uma cena que é muito forte, velho, muito forte, que ele tenta ainda namorar com ela, assim, mas sem ser um namorado, ele tem, tipo assim, um amigo próximo, né? Ele é o único amigo do colégio, porque como ele era o único amigo dela no clube de biologia, ele foi quem ajudou ela e ajudava bastante ela, mesmo quando ela não podia mais ficar no colégio, quando ela vai pro colégio especial, ele continua visitando ela. Eles ainda saem ainda pro aquário, lembra? Aqueles passeiozinhos, aqueles encontrinhos japoneses, né? Encontrinhos japoneses. Tem uma cena que ela percebe que não dá mais, né? Que é muito triste quando ela vai pro hospital, lembra? Que ela não tem mais controle. Ela não tem mais controle nem da bexiga. Não tem mais nem controle nem mais da bexiga. E ele abre a porta e encontra ela de um jeito horroroso, né? E aí ela desiste de vez. E ela mal consegue já falar, né? Porque você chega uma hora dessa doença que você não consegue mais falar. Aí tem aquela plaquinha, né? Que você vai apontando só as vogais, no caso no Japão, né? Você vai focando só as letras, a pessoa vai lendo. Antes dela chegar nesse nível já, ela escreve uma carta pra ele, dando um fora nele, velho. Uhum. É muito triste isso, porque é um amor muito platônico. Ela percebe que, tipo, eu não quero ferrar com a sua vida. Ele é um personagem que ele é extremamente desenvolvido no drama, né? Por causa que ele é o aluno mais recluso, ele não gosta de... Ele não sociabiliza muito com as outras pessoas, mas, na verdade, ele mostra que ele tinha acabado de perder o irmão poucos meses antes de tudo aquilo acontecer. Então, ele ainda não tinha superado muito bem a morte, e aí, quando ele fica muito frio sobre todas as coisas que estão acontecendo ali. Não, sem falar que o pai dele, ele é dono do hospital, praticamente, né? Obriga ele a seguir os passos do irmão mais velho. O irmão mais velho, que me lembra, acho que o irmão mais velho ia ser médico, e aí o pai dele praticamente obriga ele a seguir os mesmos passos do irmão. Mas ele também existe pra mostrar e que ela se esforçando, ela fazendo o que ela fez, conseguiu modificar a vida dele. Porque a vida dele, ele depois que o irmão morre, ele fica mó apático. Ele começa a tentar voltar, assim. E ele é um personagem muito chato no começo. Ele começa a ser um pouco mais legalzinho por causa dela, né? Ele quer ser médico, porque ele quer salvar ela, entendeu? E no momento ele fala isso, ele é um personagem bem, bem japonês mesmo, né? Japonês, homens são mais fechados, assim, demonstram muito sentimento. Mas você vai percebendo que ele vai fazendo isso. Ainda mais por causa do especial, né? Porque depois do Durama tem um especial que mostra como que é a vida após a morte dela, né? Eu acho assim, o drama é muito bom, cativou muita gente. A Erika fez um papel muito bom, como o João falou. Ela convenceu, ela chorou quando tinha que chorar, riu quando tinha que rir, ela foi carismática. Mas como o Rio tá falando, era um papel que você, tipo, qualquer um fazendo ia dar muito certo. Porque a história era muito boa da personagem, né? É, a direção do drama também é boa. O drama é maior que o personagem. As músicas também, tanto o Remy e o Domain, ele vive até hoje do sucesso das músicas que eles fizeram pro drama. Então, realmente... Konayuki é muito boa. Konayuki, Sangatsu no Kokonaka, que é a música que elas cantam no coral, que também tem um significado muito grande dentro da história. E no final das contas, ela ficou muito famosa por esse drama. E só pra fazer um contraponto com o filme, né, e mostrar quais foram as diferenças pro drama que eu assisti, o filme mostra ela de um ponto de vista mais, como é que eu vou dizer, mais deprimente, mostra mais a dor dela, entendeu? E como ele vai mais direto e vai, mostra mais o sofrimento dela. Você, é mais o livro, algum, né? Você em momento algum você consegue se identificar, achar ela uma personagem bonita, carismática, não. Desde o início você vê que ela já tem sequelas, já sempre é tratada com uma deficiência. E o filme é realmente... Dizem que ele é mais fiel à história, né? Tanto que as mudanças que eles fizeram pro drama foram benéficas porque fizeram as pessoas se cativarem e se interessar mais pela história da Kyoji. Porque, na final das contas, o Pincher, ele até viu a gravação do set do drama em que a mãe da Ekiuchi, ela presenciou, ela pôde ajudar eles e também mostrou algumas cenas de como era a Ekiuchi. Quase que na época que ela estava internada, ela já era famosa. As pessoas já sabiam que ela tinha uma doença, já sabiam que ela estava escrevendo uma coisa. Então, ela meio que é uma personalidade lá no Japão. As pessoas sabem quem é ela. O que acontece é que partes do diário dela foram sendo divulgadas aos poucos nos jornais. E aí ela ficou conhecida. O livro dela, né, o Lito de Lágrimas, que são o conjunto, né, de todos os... de tudo que ela escreveu, né, todos os relatos que ela teve sobre a doença dela, o diário dela, que é um best-seller que vendeu muito pelo mundo todo e que conseguiu passar essa mensagem, que mesmo com todas as limitações que ela tinha, ela não esquecia de ser feliz e ela não desistia de viver e ela corria atrás dos sonhos dela. Isso é uma coisa importante porque eu acho que é fácil alguém ter essa conclusão aqui no Ocidente, mas é uma coisa que a gente precisa entender, que lá no Japão eles não têm religião. Então, pra eles, eles não têm religião, por favor. Eles não têm uma religião assim tão atuante na vida quanto a gente, né? Então, pra eles, assim, tem uma dificuldade. Tanto que lá tem uma taxa de suicídio muito alta, etc. As pessoas não têm muita motivação. Então, meio que esse discurso dela meio que chama muito mais atenção pra eles, né? Por causa que, como assim, você tem todas essas dificuldades, mesmo assim você acredita na felicidade, você quer lutar, você quer ser feliz, você quer passar por cima das suas dificuldades, você quer... por causa daquele negócio que todo mundo sempre fala, né? Você, às vezes, tem um deficiente que tá... Graças a Deus por estar todo dia respirando e você tá aí o dia todo reclamando. Ela mais ou menos passou essa mensagem com muito louvor, né, pros japoneses. Depois desse drama, óbvio, estourou não só a Erika Saji, com vários atores do drama, e ela começou a ficar famosa, né? Só que, a partir daí, começaram a perceber que ela tinha um temperamento forte, que... essa mina é boa atriz. Ela tem uma personalidade auto-explosiva. Auto-explosiva. Autodestrutiva. Não, mas, por enquanto, não, acho que, tipo, a mídia não focava nisso tanto. Acho que o principal sucesso dela ali, como o drama trama faz várias cenas diferentes. Ela tem a parte dela alegre, a parte dela triste, a parte dela superação, a parte dela dando suporte pros irmãos, entendeu? Ela faz vários papéis dentro de um papel só, né, ali. Ela não tem só um papelzinho, não é só. Então vira como o Léo falou, era uma boa atriz, opa. E aí eles foram fazer um outro drama, né? Por isso que a gente falou muito desse, a gente pegou esse drama pra comentar bastante o Tilitro, porque é ali que você percebe que é a revelação dela como atriz, é um papel principal, como é um papel que o Léo falou. Assim, fácil pra você ser cativado, fácil, é, mas ela tô bem, né? Tem gente aí que chora mal, né, Matsujun? Ah. E é uma bosta, né? É, mas aí desde então ela já começou a se mostrar que ela... Rumores, né? A fofoca já começava a surgir em relação a dela, falando que ela tinha uma personalidade muito forte. E também, a partir daí, ela começou a ganhar muitos contratos publicitários, né? Que ela começou a se tornar uma atriz de sucesso no Japão. Até não, que... eu acho que até aí a agência protegia ela desses boatos. É, tipo assim, a personalidade era forte, mas não era negativa nesse momento ainda. Aham. Uhum. Então, esse bloco do Station continua semana que vem, porque eles mandaram quase 2 horas de programa, eu tive que dividir. Como esse programa agora vai ter os e-mails que ficaram bem grandinhos, eu fiz essa primeira parte agora só com Ichi Reitoru no nome da. E uma coisa que era pra ter comentado na leitura de e-mails, mas acabei esquecendo, então vou aproveitar pra comentar agora, em que o Ananias, que perguntou pra gente que presente ele devia mandar, mandou as 5 edições de Adolf, do Osamu Tezuka. Primeiro Osamu Tezuka da minha biblioteca, e que, por coincidência, vai ser muito útil. Eu não posso dar detalhes, mas eu estava, digamos assim, precisando ler Adolf. Então, brigadão, Ananias, o cara é maluco, porque isso veio na caixa da Saraiva, então a não ser que ele tenha pego uma promoção, ele gastou bastante dinheiro com a gente, porque essas edições de Adolf da Conrad não são lá muito baratas. Elas são meio carinhas, meio salgadinhas, tanto que eu estava pensando em comprar, mas estava faltando dinheiro, hein? Enfim, brigadão, Ananias. Abraço aí, cara. Muito obrigado mesmo. Eu ainda não comecei a ler, mas eu vou começar a ler agora essa semana, porque eu tenho que ler. E muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Chegou lá na minha cidade, né? Meus pais trouxeram pra cá quando eles vieram. O Limejo, que vai ficar um tempinho sem ver a cor dessas edições. Fala em Limejo. Bem capaz. Não vou prometer com 100% de certeza, porque tudo que envolve o Limejo é totalmente imprevisível. Mas quase certo que semana que vem teremos ele, nem que seja só pro Ranch. Aqui no JCast. Quando eu digo semana que vem, é semana que vem, porque assim, o programa ele já tá praticamente todo gravado. Imagino que por volta de terça ou quarta-feira ele saia, e eu tô quase com internet aqui em casa, tenho que acabar de ver uns detalhes, mas pelo visto, logo logo a gente vai conseguir retomar o ritmo normal, sem mais atrasos, e aí o JCast tá de volta de vez. Certo, então vamos pra leitura de e-mails. Amigos do Johan à parte. É uma leitura de e-mails estranha, né? A gente tá fazendo leitura de e-mail só porque é mais fácil de improvisar. Só que por incrível que pareça, a gente teve e-mail pra cacete em um mês, né? Então é bom. Vou ver se eu só fecho. Todo mês a gente fazer uma leitura de e-mails. O pessoal continua mandando. Por que que acontece? A gente faz uma leitura de e-mails, aí um monte de gente manda porque a gente leu. A gente ficou 2 meses sem lançar, o pessoal para de mandar. Então, se eu acho que fechando uma por mês, o pessoal vai mandando com mais frequência. E, como sempre, as nossas leituras de e-mail tem 45 minutos, 50 minutos, que os e-mails são enormes, a gente lê tudo. Mas vai ser estranho sem live, eu imagino que vai ser mais rápido sem ele, porque ele lê a cada frase que eu lia de um e-mail, ele comentava, né? Aqui o Johan é um cara muito mais sóbrio, muito mais sério. Ele não vai falar besteira, ele não vai fazer piada com menores de idade. Até porque eu acho que nem tem nenhuma menor de idade. Nesse mês. Então, enfim. O primeiro é do Vinícius Tobal. Tobal. Que é o Quidibo. Ele é da Seleção Brasil, né? Não, eu li as novelas. Cheguei a ler as novelas traduzidas por ele. Eu li traduzido em inglês, eu não li a tradução. Eu comecei. É boa. Eu comecei a ler as deles. E depois aí, como eles não tinham ido seguindo muito adiante, eu peguei no servidor deles mesmo, peguei as em inglês, que eles estavam se baseando. Ah, é? Aí eu comecei a ler. Que nem tem, você só encontra agora perdido, né? Porque que traduzia Bakutsuki e tiraram no ar, né? Porque foi licenciado nos Estados Unidos, né? Inclusive, uma coisa muito legal que eu descobri. É, no J-Box, no J-List, tem as duas primeiras novels bilíngues, em inglês e japonês, pra estudar. Olha que legal. Aí embaixo tem notinhas de tradução de português, japonês, japonês. Nossa. De inglês, japonês, japonês e inglês. O livro é feito pra estudar mesmo. Muito bom, muito legal. Eu quero isso. Tá tipo 20 e poucos dólares. É, compra lá. Compra lá pelo nosso link pra eu ganhar dinheiro. Eu ganho 4% do que você comprar. Uhum, que ótimo. Então, bom, insira seu horário aqui no Momento Noite, pessoal do GCast. Meu nome é Vinícius Tomal, conhecido pelas interwebs como Quidibo. É Quidibo, será que o nome fala no meio? Acho que é Quidibo, né? Quidibo, né? Quidibo. Estudante de Direito, escritor, tradutor e ocasional qualquer outra coisa. Sou ouvinte assíduo do podcast de vocês já faz um bocado de tempo, e é mesmo, porque vivia nos comentários, ele vive nos comentários faz um bom tempinho, mas não havia enviado um e-mail até o presente momento. Bem, isso deve ser uma frase constante na vida de vocês, enfim, realmente é. Felizmente eu fiquei comovido com a sinceridade desses rapazes em admitir que nunca haviam recebido um desenho de alguém. Eu, como designer frustrado, inclusive foi por isso também que eu separei o e-mail dele, já vou dissertar sobre isso. Eu, como designer frustrado e desenhista sem talento, abri prontamente o meu MS Paint para fazer o melhor eixo caveirinha que me fosse possível. Pois mesmo que isso não seja relevante ao plot development, esse eixo já rendeu muitas piadas internas entre os meus amigos, graças a um filme amador e menções não muito precisas sobre a área de influência desse sinistro ser. Eu quero mais detalhes sobre o fanfilme que ele fez da eixo caveirinha. Talvez seja uma coisa que ele é estudante de direito, né? Talvez ele tenha uma proximidade com o eixo, né? Porque eles são dali, né? Da área, né? Da mesma área, né? Tanto o Exu quanto os advogados fazem a mesma forma, exercem a mesma profissão, né? Tem razão. Se o seu advogado Constantine pode ter o Azazel como demônio, um advogado brasileiro pode ter o Exu. Talvez o Vinícius ou o Quidibo também tenham um demôniozinho de estimação, não sei. Tendo dito isso, recebam com carinho e gratidão pelas horas de entretenimento do trânsito um desenho de alguém que não sabe pintar e que parece algum tipo macabro de Pokémon alfa brasileiro. O que que acontece? Eu postei os outros três caveirinhas que mandaram, né? Uhum. Esquecido dele. Ah, que legal. Inclusive, quando eu tava pegando, listando, eu falei pro Lavos, não, cara, tem certeza que tinha mais um, mas eu não tô conseguindo achar na lista, em lugar nenhum. Eu procurei, não achava. Agora, quando eu fui achar os e-mails, tava lá. Eu achei a caveirinha dele e, de brinde, veio o e-mail, né? Ele mandou um e-mail também. E eu resolvi ler também, como pedido de desculpas, né? Prossigam sempre com um bom trabalho e com esse estilo absolutamente insano que faz parte de vocês. Que tem muitos outros podcasts pela frente ainda. PS, aproveitando a deixa, se algum dia interessar ler isso no ar e for de interesse de alguém, sou o fundador da SS Dan Brasil, como a gente já falou. O endereço vai estar no post, mas é o ssdanbr.wordpress.com, um projeto que vulga, acho que quer dizer visa, né? Deve ser visa, né? Que visa traduzir as light novels de Haruhi de Suzumiya para o português. Estamos passando por uma reformulação interna e vamos ter bastante coisa saindo em breve, que legal. Vale a visita se você é fã ou gosta do assunto. Mesmo que as primeiras traduções não estejam lá essas coisas, vamos lá, eu admito, já fazem 5 anos. Uhum. Abraços e congratulações. É uma boa, já que você não encontra as novels mais em português, né? Você só encontra o Pado randomicamente, num lugar organizadinho você não encontra. Não sei se eles estão no ar, não tem como a gente checar aqui que a gente tá sem internet, mas... Não, eles estão sim. Eles estão no ar? Estão no ar. Então sim. É uma boa pra quem ainda não leu o Haruhi, já que não, pra ler em inglês vai ter um pouco mais de trabalho, ler em português, né? Eu entro no site deles de vez em quando, porque eles também colocam algumas notícias. É. Então, ultimamente eu tava querendo saber algumas coisas sobre a 10ª nova que vai sair, e ele tinha postado umas notícias, postado umas fotinhas, umas coisas assim, falando de um DVD de um bundle que saiu com todos os episódios, com vários extras em Blu-ray. Que era um absurdo de caro. Uhum. Aí ele tava falando que tudo que tinha lá. Bem legal, o site é bem legal mesmo. Eu gosto bastante. Então é uma boa, né? Se você quer ler Haruhi e não leu ainda, você tem duas opções. Ou você compra as novels em inglês no Book Depository pelo nosso link, porque hoje eu tô querendo ganhar dinheiro. É. Ou você compra essa legal que eu achei do J-Box, que eu mesmo tô pensando em comprar pra estudar, né? Ah, muito bom. Ou você pode ler as traduções em português do Quidivo sem dar dinheiro pra gente. Mas ajudando um projeto que vale a pena. Com certeza, com certeza. Vale muito a pena ter mais gente lendo as novels, porque as novels eu recomendo. Eu li todas, as novels são muito boas. Eu parei na sexta, boas. Até hoje eu não li o resto. E eu gostaria muito que eles traduzissem, porque a nona novel foi uma tradução... Tipo assim, a galera fez meio por baixo do pano porque já podia mais. Saindo, Então tem várias partes assim que estão com duas frases diferentes. Aí o cara coloca assim, quem traduziu coloca, ou é isso ou é isso. Uhum. Aí tem várias notas, comentários, assim, tipo carinha sorrindo. Ah, adorei essa parte, esse diálogo. Aí tipo, ok, legal, você gostou? Muito bem, mas guarda pra você, né? Então, legal. Não bota aqui no meio da tradução. Né? Tomara que eles fazem. Eu não sei se eles traduzem do inglês pro português ou do japonês pro português, eu não sei. Mas é bem legal. Esse negócio de tradução de novela é engraçado, que eu achei uma vez uma de Hayoru Niarone. Que eu fui felizão, né? Caramba, tradução, que legal, vou ler. Era, eu não sei, aquilo não era traduzido nem no Google Translate, sabe? Era uma coisa muito bizarra, tava num idioma indígena, em inglês indígena lá, muito estranho, não dava pra ler. É que nem tentar assistir anime subado em português, que a galera aqui suba, que pessoal, fazer uma aulinha de português. Não, sabe o que eu acho assim? Você tem dúvida? Que nem eu tava lendo, tava assistindo um anime esses dias, aí não, só achei pra baixar em português, eu baixei. Você tem dúvida de como escreve descanso? Vai no Google. Né, cara, você não sabe se esculachar com X ou com CH? Vai no Google. Vai no Google. Você tem dúvida de uma palavra? Vai lá no Google, digita no Google. Ou então vai lá, Michaelis, é de graça o dicionário, você vai lá, coloca lá, seleciona português, ele te dá se a palavra tá certa ou não, entendeu? Né? Já que você tá trabalhando com línguas, né? Vai né? Fazer direitinho, né? Se esforçar um pouco para aprender. O e-mail do Éder. Olá, galera do GCast, bracinhos levantados. Eu sou um dos novos bracinhos levantados, é o emoticonzinho dos bracinhos levantados, que há muito tempo que eu não vejo, né? O pessoal não usa mais muito. Eu sou um dos novos ouvintes do podcast e estou gostando muito. Comecei no 129, bem recente, né? E achei foda, agora estou ouvindo os anteriores. Parabéns para a equipe do GCast. Bem, esse e-mail eu estou enviando mesmo só para dar os parabéns e dizer que gostei. Talvez nos próximos episódios eu comece a participar dos comentários. Valeu. Eu li por quê? Como a gente comentou, né? Como eu e o Lábio a gente comentou e virou meio que uma decisão interna, que e-mail de ouvinte novo sempre será lido. Então, se você é ouvinte novo e quer mandar um e-mail que o corpo é o seguinte, teu nome, oi, tchau, pode mandar que a gente vai ler. Então, Éder, participe dos comentários, sim. É, principalmente participa. Agora que o pessoal tá conversando bastante. Tem que conversar, tem que participar mais, o pessoal tem que postar mais. É, se você não gostou, vai lá, posta, fala que não gostou, se você gostou também. Orgulhinho do nosso, dos nossos ouvintes. Lê aí do Capucho, que essa semana resolveu escrever um e-mail de verdade, né? Vai só fazer uma pergunta. Rodrigo Capucho, Capucho das nove? É o Capucho da novel. Das novels não, né? Como é que é? Das nossas light novels. Aquela coisa que vocês fazem. Vai lá. Aí, Rodrigo Capucho, olá. Carinha sorridente. Carinha sorridente. Olhinhos fechadinhos, assim. Amei esse J-Cash. Ele tá falando de qual? Cara, eu não sei. Ele falou, vê aí do que ele tá falando. Deve ser o Wings of... Foi isso mesmo, eu acho. Deve ser, vai lá. É, então, ele gostou do podcast, do J-Cast que ele tá falando. Adorei a dica do primeiro bloco, vou procurar o livro das crônicas. Foi o que eu falei da Guerra dos Tronos. Ah, da Guerra dos Tronos. Eu comentei dos livros. Foi o Aneames mesmo, Aí, entre parênteses, embora deva ler só nas férias, já tem milhares de livros pra ler. Parênteses dentro do parênteses. Parênteses dentro do parênteses. O Príncipe, a República, Direito Romano Forense, entre outros. Outro que tem pacto com o demônio, pelo menos. Eu acho, né? Cheio de advogado ouvindo o J-Cast, né? O que é muito perigoso. De duas uma, ou eles vão nos defender, ou um dia a gente vai receber uma cartinha não muito legal. Aí ele coloca: Royal Space Force, The Wings of Honamis. Honamis. Tá, então tá bom. Irei com certeza baixar. Achei legal a ideia de dar muito dinheiro para um bando de loucos, acho ótimo. Gosto de universos totalmente originais. Aí não me lembro do J-Cast já ter comentado algo a respeito do de Axis Power Retalia. Você já comentou, sim. Eu lembro muito de você falar por de alto, Retalia. Mas muito por alto. Porque na verdade eu não li, né? Eu li algumas pouquíssimas tiras de Retalia. Mas... Retalia é aquele que saiu no Brasil até, né? Isso. Né? Inclusive eu tô querendo pegar a versão nacional, né? Que dizem que tem uns probleminhas, que parece que foi traduzido em inglês. A editora jura de pé junto que não, né? Mas já fizeram comparações com a tradução em inglês. E pelo visto foi do inglês mesmo. É complicado. E continuando, caso nunca tenham visto lido, por favor façam. É muito engraçado, principalmente para quem gosta muito de história. Os países são personificados em pessoas, retratando de forma caricata e até preconceituosa como são as pessoas de cada um desses países. Como os japoneses fazem. Basicamente. O japonês conhece, conhece os outros países através de personificações, assim, desses né, desses caracteres assim, de coisas que são mais evidenciadas nos outros povos. Retalho, né? É um caso interessante, que é até estranho você ver ele explicando do que se trata, né? Porque é uma coisa que bastante gente conhece aqui no Brasil e que antes mesmo de ser um mangá, né? Muita gente conheceu pela internet, não sei como. Chamou muita atenção do pessoal. Talvez por tratar de ser algo mais mundial, né? De tratar do mundo todo e tudo mais, deve ter chamado mais a atenção de todo mundo. Aí ele continua: é claro que o fato da maioria dos países serem representados como homens gera uma grande onda de yaoi. Ou por isso também. Que pode ser ignorada. Uma pena que o Brasil ainda não foi mostrado. Nossa, imagina, vai ser como é que chama aquele personagem da Disney? O Zé Carioca. Provavelmente. Vai ser tipo um chapeuzinho branco de malandro. Chapeuzinho branco de malandro e tal, uma bola de futebol. Aí ele continua: fiquei feliz que vocês não gostaram de Sucker Punch também. Pie. É. Você assistiu Sucker Punch? Assisti. É, nem vamos perder tempo falando de Sucker Punch. O Sucker Punch é muito bonito, mas não vale nada. Tipo, o roteiro não existe. Eu vou te falar que eu nem acho tão bonito assim, sabe? Ah, tem algumas coisas originais no visual. Mas é muita coisa daquele visual é reciclado, sabe? Eu fiquei olhando mais pra Sweet Pea do que pra qualquer outra coisa. Aí sim. E eu não lembro do que tava acontecendo ao redor dela. Eu só lembro que não dava pra assistir aquilo. Mas tudo bem. Aí ele fala, valeu pelas dicas de eventos, embora no final eu vou ter o pai ao pai dos burros, o Google. Dica é nenhuma, né? A gente não tem dica nenhuma, porque a gente falou pra ele, a gente não sabe nada disso. É que é muito complicado, por exemplo, você falar de evento em outros estados, em outros lugares, porque evento costuma ser uma coisa muito... Muito regional, muito regional, né? Ou então Anime Friends. No caso, ele tava na capital e a gente tava no interior, e no interior a gente não tem nada. É. Assim, que eu conheço de nacional mesmo, que é forte, é o Anime Friends. É Friends, né? E Anime Con, que ainda existe ainda, acho que eles não faliram. Acho que ainda existe Anime Con, né? É, por aí. Eu sempre tive curiosidade de ir na Anime Con hoje em dia. Na Friends eu já fui. Eu fui uma vez na Friends. Inclusive aqui em São Paulo, eu devo brincar de ir em um evento ou outro só pra ver no que dá. E pra inspecionar umas possibilidades lá também. Que, como eu já falei um trilhão de vezes aqui no GQS, que eu gostaria muito de fazer ou uma sala ou um painel do GQS em algum lugar, né? É, legal. Seria se alguém ouvir, participasse disso, podia fazer um painelzinho com um podcast de anime, né? Não, eu já falando vi falando sobre isso, não, né? Não, querendo... que os caras mesmos podiam organizar. Eu não queria um painel, né? Mas nem sobre podcast. Sobre podcast podia ser. Aí chamava o Juba, que é daqui, é fácil, né? Chamava o Dicat não é daqui, mas ele vem. E aí a gente fazer alguma coisa. E a Valéria podia vir de Brasília e tal. Seria legal. Fazer uma coisa legal. A Aniversa é daqui, né? Mas enfim, painel mesmo, sobre outras coisas, como fazem lá nos Estados Unidos, sabe? Fazer um GQS ao vivo no painel. Ah. Acho bem legal. E eu vi que rola umas palestras aqui. Que rola. Só que é pif, né? Tem que ir pra ver, mas pelos temas dá pra Anime ver que é algo bem Friends é shopping e o show. O show, se você não gosta de música dos Percentai, não vale a pena. Shopping, show e praticamente cosplay, eu né? Eu fui, agora a minha memória é muito ruim, eu não vou lembrar se eu fui, eu acho que eu fui ano passado com um amigo meu que insistiu muito. Você não lembra se você foi no evento? Eu não lembro se foi ano passado, eu lembro que eu fui, eu não lembro se foi ano passado. Eu lembro que eu fui, eu acho que foi ano passado. Eu fui no último dia da Friends. Eles botaram um lugar gigante, realmente, enorme, mas que, assim, no último dia, à noite, o show foi à noite, tava um frio, porque é em julho, né? Eu tava congelando. Um amigo meu teve que comprar a camiseta na Friends, porque tava. Que o negócio é aberto, assim, ao ar livre. Entendeu? Então, sei lá, aí é. Anime Friends tá difícil de ir. Se eu fosse, eu não vou de novo. Se eu for, eu não vou no último dia. Mas se eu for, eu vou num primeiro dia, por exemplo. Alguma coisa é do sempre tipo. Muito cheio. É legal pra você ir ver se tiver algumas palestras ou ver alguma coisa diferente. Não, eu vou pra inspecionar, né? Porque a única vez que eu fui com a minha namorada, minha ex-namorada. Então a gente não andou muito por aí. Até porque ela não queria andar e não interessava ela, né? Mas agora eu quero ir pra investigar o que realmente rola naquelas salas perdidas que tem lá pro alto e tal. Não sei o que rola. Geralmente não rola nada, mas. Eu imagino que não role nada. Aí ele continua. Embora eu estou meio off desse mundo Jay, então foi até uma pergunta inútil, porque não farei muito esforço pra voltar. Aí ele, em parênteses, sim, eu tenho vida agora, amigos, ficantes, saída pra bar, etc. A vida universitária é algo legal. Parabéns. Olha só, não dou parabéns pra ele, não. Não, mano, olha só. Você é complicado. Tem que ser hardcore, né? Se você vai seguir, ou você tá dentro desse mundo, ou você não tá. Não, o que eu quero dizer ou você é o inimigo ou não. Não, você pode equilibrar, cara. Você pode ser saudável. Lógico que é. Não é porque você pode continuar assistindo as coisas, você não precisa ir no evento, porque realmente... Né? Não, é tipo assim, eu assisto, eu também faço várias coisas fora disso, mas eu chego em casa e assisto anime, entendeu? Por exemplo, foi o que eu falei agora do evento... Eu não faço várias coisas fora disso, não, mas... Porque eu falei, por exemplo, do evento, eu fui em um evento num dia do ano, num domingo, sabe? Em julho. Eu falei, o amigo meu falou, pô, por que você não vai? Eu falei, porque eu não quero. Ele, pô, não tem mais nada pra fazer. Eu falei, ok, me convenceu. Você não precisa ser tão radical assim. Nós vivemos numa época, que não é mais como 10 anos atrás, que se você virar e falar, eu vejo animação japonesa, vão olhar pra você e rir. A não ser que você esteja falando com um pessoal muito mais velho, eu imagino. É, eu acho assim, se... Depende, ele tem que ter um grupo de amigos também que dê um apoio, né? Senão também fica meio complicado. É, a não ser que você tenha um grupo de amigos que, sei lá, não... Mas agora com a internet... Não gosta de cultura pop, né? Não gosta de nada. Enfim. Bom, aí ele fala, comentando a respeito da garota que falou que tem seitas malucas perto da casa dela, e vocês citando preconceito com as seitas africanas. Bem, eu sou Umbanda. Ah, foi um dos motivos também dessa parada do capucho, muito legal, cara. Que é uma religião de sincretismo religioso entre o cristianismo e o candomblé. É, nascido em Niterói, grande coincidência, era de Umbanda antes de vir pra cá. Nascido em Niterói, o que que ele tá querendo, falando o quê? Não, é a religião nasceu em Niterói e é uma coincidência porque ele mora em Niterói, mas ele já era da Umbanda antes de ir pra lá. Antes de ir pra lá, certo. Aí achei engraçado vocês comentando a respeito da época da escola de vocês e de como vocês eram isolados e tal. Já que vocês parecem ser pessoas muito carismáticas e extrovertidas. Ok. A internet faz maravilha. Não, claro, porque assim, todo mundo adora o jeito como a gente é extrovertido, né? É muito popular a nossa forma de extroversão. Aí ele fala, eu sempre fui baixinho, gordinho e CDF da sala, mas de alguma forma eu consegui me tornar também muito popular e nunca sofri bullying... Apesar da tendência natural, o fato de eu ser amigo de pessoas 5 ou 6 anos mais velhas me ajudava na produção também. Com certeza, provavelmente é o grande motivo. Mas nunca tive um colega de sala que parecesse uma menina e acharia o máximo se socorresse. Eu falo daqui, que a menina falou do... Foi, do né? Qual era o nome dele? Era... Ah, caramba, esqueci. Eu não vou lembrar mesmo. Não era Edmilson. Era um nome assim. Era uma parada assim. Aí ele fala, esse mês se tornou muito longo e sinto necessidade pungente de terminá-lo por aqui. Au revoir, Montferrer. Não sei o que é isso. Não é Ferré? Você que me falou esses dias, né? Que você tava conversando com a francesa no navio. Eu conversei com ela no navio, mas foi ridículo. Foi muito ridículo. Mas foi bonjour, comment allez-vous, e foi só isso. Não falei mais nada além disso. Mas a mulher ficou impressionada, né? Como que num país onde os macacos andam na rua, alguém sabe falar francês, sabe, né? Falar cinco palavras em francês. Ela ficou incrível. Impressionadíssima, mas eu não sei o que quer dizer isso. Você não sabe o que quer dizer? Montferrer, né? Ah, tá. Montferrer, deve ser. Eu imagino que seja meus amigos, né? Não, que é Mon Ami, meus amigos. É Mon Ami? É. Então não sei. Não sei, depois a gente dá um meus bugada. Meus parceiros, meus comparsas. Tem uma fraternidade, enfim. Fala um pouquinho da sua infância, Johan. Como é que era, seus tempos de escola? Não, cara, tipo, eu sempre gostei dessas coisas também. Sempre fui meio CDF também. Mas sempre parecido, assim, que nem com esse cara. Eu sempre tive os amigos normais. Mesmo com, sabe, gostando de anime, dessas coisas, que eu gosto desde bem novo. Mas é que eu também tive umas amigos bem nerds também. Uhum. E aí, mas assim, na escola nunca tive problema nenhum. Tipo, o pessoal gostava. Eu lembro que na época de Dragon Ball eu falava das coisas pro pessoal, sabe? Que eu sabia mais sobre Dragon Ball, porque eu ia pesquisar sobre isso. E aí o pessoal queria saber como que ia ser o próximo episódio, quem era tal personagem, e falava sobre isso. Mas tranquilo, também... Comigo era bem parecido também, sabe? Só que no ginásio rolava aquela coisa de bullying entre amigos, sabe? A brincadeira exagerada, era o que rolava, mas... Era o pessoal nerd também, gostava das mesmas coisas que eu. Enfim, próximo e-mail é do David Moratório. Era Moratti o nome dele? Sempre foi Moratório, ele escreveu o próprio nome errado. Eu sempre vi o nome dele como David Moratti. Enfim, é o Nerdhead. O Nerdhead. E olá, meu nome é David Moratório, eu moro em Jacarepaguá, tenho 23 anos e 16 meses. Ou seja, tem 24 anos. E 2 meses. E 4 meses. Tá na época do se decide. Estou me formando em... E aí? Mais um direito? Mais um direito, né? Estou me formando em direito. Não que isso seja interessante. Cara, isso não é bom isso. É o terceiro e meio seguido. Não é bom isso. Eu tô avisando, advogado escutando esse programa, não é bom. Um deles pode achar alguma coisa aí. Tá que a gente tem um advogado dentro do GQS, que é o Diego, né? Ah, por favor, né? Sei lá, vai, continua. Sou ouvinte do GQS há tempos. Ou seja, ele pode usar muito material, né? Porque ele conhece deve todo ter o material. Guardado, já arquivado, né? É o primeiro caso pra quando ele se formar. Talvez no final do e-mail esteja dizendo, né? Estou mandando a notificação pra você. Mas é o primeiro caso quando ele se formar pra ele ganhar notoriedade. Nossa, cara, que isso. Sou ouvinte do GQS há tempos e não consigo recordar bem desde quando exatamente. Mas com certeza é desde 1.0, ainda com o Dichan e as meninas. É mesmo, eu lembro dele dessa... Eu acho que eu lembro dele dessa época, do final do 1.0. Eu já ouvia J-Cast nessa época, quando era ruim. era muito ruim, vai. Eu lembro daquele episódio... Na época você achava ruim também? Não, eu achava... Só que naquela época eu escutava qualquer podcast, qualquer coisa, e continuava escutando. Porque não tinha quase nenhum episódio. Aí eu lembro de um episódio de Amigo Secreto, que foi terrível, mas vai. Ah, cara, pra gente foi divertidíssimo. Não, imagina, mas pra quem tava ouvindo... Tinha 10 pessoas, cara. Pra quem tava ouvindo, aquilo foi um absurdo, mas vai. Deixa pra lá. Acho que já mandei um e-mail há muito tempo atrás e desde então sou um fã omisso, como quase todos, mas venho comentando no blog, mesmo que não seja para contribuir com os assuntos do cast. Pode comentar, sem problema. Sou meio lerdo e perco alguns marcos do GCast, por exemplo, a fica italiana. Sou descendente de italiano e não comentei para que vocês pudessem incluir um personagem. Não sei se é um sobrenome legal, mas se um dia a FIC voltar, podem usá-lo. Eu só não sei se é Moratti. Eu acho que é Moratti, mas ele não é Moratório, ele escreveu errado o próprio nome. Ah, não sei. Ou então ele falava e usava de outra forma, mas o verdadeiro é esse, não sei. Sei lá. Mas Moratório não é muito italiano, né? Pois é. Primeiro, vamos aos elogios. A edição está muito boa e a qualidade do áudio parece que melhorou também. Deixar de usar microfone improvisado ajuda bastante. Mas é só a qualidade da edição que faz o GQS ser o número 1 no meu top 10 de podcasts. Alô. louco. E sim, eu ouço muitos podcasts, passo praticamente umas 10 horas por dia escutando. Caramba. Mas também o Dark consegue passar com a edição, que é o clima bem autoral e com personalidade que poucos podcasts conseguem transmitir. Cara, a gente não faz nada. Você sabia que você fazia isso? Não. Então tá vendo? A minha edição, ela é a mais crua possível. Isso, eles aprendem na faculdade, esse tipo de coisa. Como você falar coisas que não estão lá, como... Entendeu? Mas eu ainda concordo, a edição é muito boa. Não, a edição já quer ser boa, então, porque ela deixa muita coisa, né? É. Que eu costumo deixar, eu deixo a respiração, deixo a gagueira, deixo o mais fluido possível pra ter esse clima de conversa, né? De fazer o que a gente tá fazendo. O JCast em essência, por isso que o JCast por Skype deve ser estranho, porque o JCast em essência é o que a gente tá fazendo aqui agora, ao vivo, frente a frente, cara a cara, conversando normalmente. Mas enfim, é, tudo bem que o jeito translocado de vocês não rende participação em podcasts do mainstream como Nerdcast, mas rendem participação em ótimos podcasts, como o J-Wave, que são maravilhosos. Os considero um dos podcasts mais inteligentes, incluindo os gringos que escuto. Ok. Mas é bom mesmo. Eu acho que pelos temas. Peraí, não vai me elogiar ao vivo, não. Não, cara. Não vou se elogiar. Fazer não, isso, você fica quieto elogiando, e a gente continua. Não, eu tô elogiando o JCast. Tô falando assim dos assuntos que fala, porque é difícil. Não, você não ouve que nem eu falava ouvindo outro dia uma recomendação do Live Indio lá, aquele Otaku Generation. É tipo, ok, você vai falar sobre o que você, sabe, sei lá, o que você tá assistindo de 10 anos atrás, ou então você vai fazer comentários. Se ela sem relevância, não sei. O Otaku Generation não é bem assim. Você que não gostou do EWO, né? A gente adora, eu e o Live, a gente adora o EWO. Americanos rancorosos que estão esperando que os anos 80, os animes dos anos 80 voltem a mas ser mas é porque você também não gosta de coisa velha, né, cara? Não é que eu não gosto de coisa velha, é que, tipo, vamos, né, dar um passo à frente. Mas deixa ele falar. Você vai fazer um podcast agora, você tem que falar de coisa não, nova. Não, não necessariamente. Também. Se você quiser falar de coisa velha, você pode falar de coisa velha. E eles fazem isso muito bem, muito bem. Sou leitor de Neil Gaiman, Stephen King, Dan Kutz, quem é esse cara? Não sei. Também é o único que eu conheço da lista, né? Edgar Allan Poe e Conan Doyle. Desde a adolescência, devo dizer que seguindo essa linha, me sinto totalmente em casa no GCast. Você resume muita coisa que eu poderia me enrolar pra escrever nesse e-mail. Como ele, o currículo de autores que ele lê faz com que ele se identifique com a gente, é isso? Tá vendo? Tô falando. Enfim, agora eu me senti muito... Cadê o... Né? É, né? Cadê o... Onde está o chá lá? Cadê o nosso whisky? Não, tem que ser um whisky. Um whisky não, é charuto. Chá que é coisa de inglês. Inglês que é sofisticado. Cadê a nossa vitrola tocando, enfim. Obrigado por me apresentar Haruhi e Doctor Who, que não vou nem comentar que quem ainda não assistiu deve assistir. Doctor Who, tô fazendo cada vez mais uma... Levantando o estandarte, né? Essa temporada de Doctor Who, em especial, tem me preocupado. Vou comentar disso aqui agora, aproveitar a deixa. É porque o Moffat, ele tem essa... O T. Davis, ele era mais novelão, né? Ele fazia uma coisa mais voltada para os personagens, mais drama pessoal dos personagens, família, etc. O Moffat, ele gosta de coisas épicas, de uma grande trama unindo toda a temporada e tudo mais. Não vejo problema nenhum nas duas abordagens. Mas o Moffat, nesse primeiro episódio, ele não me fez só uma grande trama que vai cobrir a temporada inteira. Tem umas 3 ou 4, tudo rolando no primeiro episódio, explodindo na tua cara. Isso me preocupa porque uma das coisas que eu mais gosto em Doctor Who é a variedade de climas que uma temporada tem, de um episódio pra outro. Vai variando. E se você tem muita coisa pra ser tratado ao longo da temporada, isso provavelmente vai ter que ser sacrificado. E é o que tá me preocupando um pouquinho. A megalomania do Moffat parece que tá perdendo as estribeiras. Tipo Lost. Não é tipo Lost. Lost. Você abre um leque, você fala de várias coisas, não, e depois no final você não fala de nada. Não, Lost fechou de uma forma muito boa, né? Uhum. Vamos ter essa discussão ao vivo aqui agora. Né? É assim, né? Pra uma coisa serve. Vai dar porrada, vamos não, sair né? disso. O Doctor Who, aí não é, né? É preocupação. Pro Lost foi. Eu não vou entrar no mérito de Lost ao vivo com o Johan, senão vai sair briga aqui, vai sair porrada. Esse podcast vai sair. O Doctor Who terminar, vai que ele. Esse podcast vai acabar aqui. Então, mas o problema não é esse. O problema não é esse, né? Nem ele que não consegui amarrar nem nada disso, não. É só esse leque de tramas pra você desenvolver ao longo da temporada, sacrificar a variedade de climas. Ser tudo episódios do Moffat. Você não tem um episódio mais tranquilo, um episódio mais cômico, um episódio mais bizarro. Você não vai ter essa variedade tão grande. Você pode não ter, não sei se isso vai acontecer. Ainda não vi o episódio dessa semana que saiu hoje, eu acho. Uhum. Durante a gravação, né? Quem tá ouvindo já saiu. Mas enfim, mas mesmo assim assistam a Doctor Who, é muito legal. Não, e isso é pessoal, entendeu? Eu já falei não é porque sacrificando isso vai deixar de ser bom. Vai continuar sendo bom de uma forma diferente. Só me dói um pouquinho porque é uma coisa que eu gostava muito. Uhum. que se for sacrificado vai melhorar um pouco, mas enfim. Estou adorando o novo formato com o Ranch no começo. Adoro quando vocês falam coisas randômicas como rebelde brasileiro, comparado com os rebeldes de outros países. E sinto falta de um podcast inteiro de nada sobre nada, viu? Ele gostou do nosso podcast do Amigo Oculto. Eu também sinto falta, mas isso talvez não aconteça mais no Dcast, assim, alguns spin-offs que vão planejados, mas enfim. O review de Rise Space Force, que é o Wings of Unanimous, me fez querer assistir os OVAs e a história meio que me lembrou bem de leve. Na verdade, não são OVAs, é um filme, né? E a história meio que me lembrou bem de leve pela temática espaço, governo e etc. de Freedom, do Katsuhiro Otomo. Assisti todos os episódios de uma só tacada. Mesmo tendo uma estética muito Akira, atualizada com toques de animação 3D e técnicas mais modernas, que não quer dizer para melhor, é bem mais felizinho e com uma moral de história no final. Uma moral da história no final, bem, vamos preservar nosso planeta. Clichê, mas bem divertido. Acho que daria um review interessante, também acho. Freedom é uma coisa que tá não tá na lista imediata, mas tá numa lista distante do GQS de um dia a gente tratar, porque é uma coisa que eu já pensei em fazer, né? A gente pegar esses grandes nomes e pegar coisas menos conhecidas que eles fizeram. Basicamente o que a gente fez com a Neames, né? Uhum. Que é Gainax, mas é a primeira coisa que eles fizeram e que é muito diferente de todo o resto. Então, é uma coisa que eu quero fazer, que o Live também queria fazer e tá nos nossos planos, mas é o tipo de coisa que eu só posso fazer com o Live. Por quê? Porque o Johan não gosta de coisa velha. Ele só gosta do que tá bombando. Johan pega o anime de 5 anos atrás e tá reclamando porque tá velho. Nossa, eu fui assistir a primeira temporada de Maria Holly que eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, o negócio só tem 3 anos e já tá assim, né? É muita diferença. Nena, tem muita coisa em comum com vocês. E às vezes tenho até medo e prefiro não listá-las. E posso escrever um e-mail absurdamente grande, mas seria pedante demais. Quem sabe uma troca de e-mails é MSN. O Twitter tá aí pra isso, né? Agora todo mundo tem Twitter, todo mundo escreve, né? Agora você tá meio difícil, mas sempre pode estar lá. Não, sim. Tweetando. E o Twitter tá aí pra isso. E se quiser mandar um e-mail, você pode mandar pro GQS mesmo. Que se for bem pessoal, se não for prendendo no ar, eu posso responder. Enfim, gosto muito do GQS. E se precisarem de ajuda para mantê-lo e divulgá-lo, é só falar. Ah, se divulgá-lo é sempre uma boa ajuda, né? Vai falando aí pra todo mundo que você conhece. Não, os caras do Nerdcast que faziam lá, apresenta pra 5 amigos, apresenta pra 10 amigos, vai, apresenta. Não, não vou botar número não, mas... Não, apresenta pra alguém, você conhece alguém que gosta, que você sabe que poderia gostar desse tipo de abordagem, gosta de animes, assim, leva um pouco mais a sério, apresenta. Não, eu nunca pedi esse tipo de coisa aqui, porque pra mim é a ordem natural das coisas, né? Se você gosta de algo e conhece alguém que tem potencial pra gostar também, logo você apresenta esse algo pra essa pessoa. Mas se você esqueceu de apresentar, apresente. Pois é. Tenho pensado em escrever algo sobre o direito japonês e em como ele lida com as questões autorais de mangás e anime. Seria muito legal ele fazer isso, porque é o tipo de coisa... Imagino que talvez ele, por estar na área de direito, possa escrever disso com mais propriedade. E é o tipo de material que falta. Falta muito esse tipo de material, tanto em português quanto em inglês. Então talvez por ele, talvez até estando no meio acadêmico, dependendo, ele consiga até certos materiais não muito acessíveis, talvez ele consiga fazer uma coisa legal. Então, eu acho legal sim você fazer isso, e se você fizer, manda o link que a gente divulga aqui. E também como ele lida, a gente pode até postar no Tcast, se você quiser, se ficar legal. E também como ele lida com algumas bizarrices das quais tanto gostamos, mas às vezes esbarro com sites em japonês, então não tem como obter muita informação. É o problema em geral, né? A gente só acha esse tipo de coisa em site japonês e pouca gente sabe japonês pra valer, né? Imagina japonês jurídico, né? Nossa. Deve ser quase impossível. Tem que ser um japonês pra ler. Ou anos de curso. Se por acaso souberem de sites em inglês que falem muito sobre o cotidiano de lá, me passem que escrevo e mando pra verem se gostam. Tem um cara... É porque eu tô sem internet agora pra pesquisar melhor pra ele. Então acho que eu vou ficar devendo muita coisa. Mas quando a gente gravou da Lei 156, né? Tem esse blog desse cara, que ele é tradutor, mas que ele parece ter um certo conhecimento jurídico e que ele traduzia alguns sites japoneses que estavam tratando da época. Só que eu não consigo lembrar o nome do cara agora. Então o que eu vou fazer? Vai estar no link aí no post, o link pro blog desse cara. Esse cara, ele traduz doujins. Tem o doujins de Strike Witches, ele traduziu, que lançou aqui, saiu japonês e inglês, né, Dual. E aquele também, aquele do... Até um macaco pode desenhar. Aquele zoando a Lei 156, ele também traduziu. E nessa época ele lançou várias coisas no blog dele. Tem os posts mais antigos também, que talvez possam te ajudar. Então, não sei novos, porque faz um tempo que eu não entro lá, porque eu tô sem internet. Mas eu vou pegar o link, vou anotar aqui e vou botar o link no post, que talvez te dê alguma coisa. Me inscreva e manda pra verem se gosta. Pode mandar, que a gente publica até no Dcast, se fica legal. Um grande abraço. Ah, já ia me esquecendo. Como falei nos comentários do Dcast 130, vou a Londres no meio de agosto e esperem alguma coisa do Dr. Who de lembrança pra vocês. Eu não posso bancar aqui o humilde, né, dizendo que eu não quero, não. Sim, traga uma Sonic Screwdriver pra mim, por favor. Será que deve ser fácil de achar? Tu vende na padaria, né? Vende, né, cara? Lá sim, porque Dr. Who lá é... quase um personagem. Não, Dr. Who lá é Star Trek aqui, né? Basicamente. Uhum. Mais do que Star Trek, mas Star Wars, né? Não, é. No Brasil? É, quando eu digo aqui, é aqui. Aqui, enfim. Aqui, ocidente, aqui, sei lá. Aqui na América. Aqui na América, é. É, ocidental não dá pra falar também, é, né? É como clone aqui, né? Como clone aqui. É, isso é alguma coisa do tipo, né? Como os mutantes. É. Meio que é mesmo, né? Assim, enfim, que rei sou eu. É... sim, traga Sonic Screwdriver 2, uma pra mim, uma pro Live, mas o que você achar de legal, traga um fez do Doctor. Traga uma gravetinha borboleta, traga tudo que eu quero. Próximo e-mail, leia aí, é da Natália Marques. Natália Marques, que é uma história muito legal. Que eu lembro dela. Eu lembro dela no Diecast. Leia aí. Natália Marques, no meio de uma garota, hein? Que legal. Olá, Dark, Live and Jill, e eu vou adicionar aí Johan também. Estou me sentindo meio por fora, tô participando, ninguém fala de mim, eu quero meus créditos nisso aí também. Você não costuma participar, né, da leitura de e-mails, né? Ah, da leitura de e-mails, tá bom. Aí, meu nome é Natália, esse e-mail está para ser enviado desde que comecei a escutar o Diecast, mas por vergonha, boa e preguiça, fui adiando, desisti e finalmente, depois dos inúmeros ouvintes antigos sem coração que não mandam nem oi, e o bloco de feedback do episódio 130, a vontade de mandar um e-mail voltou. Conheci o Diecast em 2007, quando fui entrevistado pelo Diego pelo Live de um na fila do show do Charlotte. Nossa. Eu lembro dela, cara. Eu lembro dela no programa, porque, se eu não me engano, fui eu que editei esse programa. Caramba. Eles gravaram, mas eu que editei. Aí lembro de rir bastante das perguntas e de achar que interessante a ideia de podcast. E isso que é engraçado, porque todos os entrevistados pareciam muito assustados. É. Então que bom que um deles rolou um medinho curioso e eles foram ver do que se tratava. Aí, durante o show, fiquei ao lado do Ji-chan, repetindo para-para coreografado pela banda com ele. É, risadas, o que é uma grande facepalm, porque eu não ouço mais essa banda e nem danço para-para, ainda bem. O Diego dança até hoje, né? É, e ele faz um ótimo trabalho. É. A Diamond Seven, a gente já comentou aqui, né? É, já comentou. Diamond Seven tem contato com o japonês e tudo mais, é bem legal. Na mesma semana, procurei pelo podcast para ouvir a tal entrevista. Que não foi ao ar por problemas técnicos ou algo do tipo. Eu sou eu enrolando com a edição, basicamente. Então decidi ouvir desde a primeira edição, já que não eram muitas, eu não conhecia nenhum podcast com assuntos que me chamassem a atenção. Aí vocês meio que me ajudaram a formar meu caráter de fã de cultura pop japonesa. Estragamos uma pessoa. Criei o hábito de prestar mais atenção na parte técnica dos filmes e animações. E posso até dizer que vocês me deixaram mais chato e detalhista. Eu sei bem como é isso. Ai, meu Deus, enfim, eu tô... no trabalho, né? E aí eu trabalho numa agência que tem muito contato com material nerd, porque faz revistas de videogame, etc. Então todo mundo que trabalha lá é meio nerd, né? Gosta de videogame e tudo mais. Só que a minha forma de abordar o assunto é repelente. Tá todo mundo falando, sabe? Ah, que legal, sei lá, Street Fighter 4 pra 3DS. Aí eu fui falar que eu joguei o do Juba. E fui começar a fazer uma análise mais técnica, porque eu conversando, eu faço exatamente o que eu faço no GCast, né? Uhum. Eu sou tipo um review ambulante, um colunista ambulante. Porque eu falo assim, sempre que eu falo de alguma coisa, eu começo a analisar um pouco mais, eu não consigo falar superficialmente das coisas. Então eu comecei a falar, todo mundo, vamos almoçar, né, gente? Dispersou o bando. Eu entendo muito bem ela, sabe? Estraga a conversa. E, como eu falei, mais uma pessoa que estraguei. Ela provavelmente deve passar pelo mesmo tipo de situação. Aí ela fala, acho que o que me fez virar fã de podcast foi o formato, o excesso de informações e opiniões pouco convencionais, nunca foram um problema. Os reviews são muito bem feitos e nunca falham em me fazer assistir o que recomendo. Até mesmo os reviews de séries ocidentais que eu não acompanho são legais para passar o tempo. Vocês devem achar uma heresia da minha parte escutar o JCast há tanto tempo e ainda não ter assistido nenhuma dessas séries, mas não me levem a mal. Quando não estou consumindo nada japonês, os coreanos tomam o meu tempo. Como sempre, pode não assistir as séries, mas assiste Doctor Who. Doctor Who, você deve assistir. Assiste o que você achar legal. Não obrigue ninguém a fazer não. Nada. Doctor não é Who, certo. Doctor Who, todo mundo deve assistir. Por quê? Cara, eu não tô obrigando ninguém. Eu tô fazendo um favor por essa pessoa. A vida dela vai mudar depois que ela assistir Doctor Who. Não, eu imagino. Aí no JCast 129, vocês fizeram um review de um dos meus filmes favoritos, Rebi no Piaço, e conseguiram captar o mesmo feeling que eu tive dos personagens. Também me levaram a uma autoanálise bem confusa, do fato de todos os meus piercings serem escondidos, de consumir o máximo de cultura inútil possível pra manter-me sã. Ponto de interrogação. É, foi aquela coisa, né? Nos comentários a gente teve bastante feedback quanto a isso. Acho que a gente comentou na última leitura de e-mails, não? Acho que não sei se a gente chegou a comentar, mas... Falou. Acho que teve bastante feedback quanto a isso, né? A gente falou uma coisa que pra gente é uma discussão que eu costumo ter com lives assim, vira e mexe. A gente jogou ela no ar e todo mundo ficou, meu Deus, eu me descobri com o GQS. Que incrível, eu nunca tinha pensado nisso. Foi bem legal, gostei bastante. Aí ela continua, seria legal ouvir um review de alguns filmes coreanos, mesmo que seja pra ouvir vocês zoando o jeito como eles falam. Se considerarem a ideia, posso recomendar alguns. Pode recomendar. Se ela recomendar, talvez a gente pegue um coreano. Não é estranho. É uma língua planejada, uma língua feita pra ser boa. É muito legal. Ela simplificou o chinês e eu acho uma das Eu acho. Eu acho muito mais cômico a escrita deles do que a fala, né? Mas a escrita é o que? Eles utilizaram os kanji e simplificaram pra transformar um tipo de ideograma no nosso alfabeto. Entendeu? Então eles têm esse alfabeto de sílabas. Estão fazendo desenhos mesmo, eles são engraçadinhos, eles são tracinhos e bolinhas, né? É engraçadinho. É bem legal. O que faz efetivo, ele transmite a mensagem de forma clara. Ao invés de, por exemplo, você usar vários kanjis, que pode ser bonito, pode ser profundo, mas às vezes para comunicação não é fica útil, meio complicado, né? Não é útil, né? Não é prático. Para um tanto de informação que a gente lida hoje em dia. Aí, queria mandar presente também, mas não tenho nada que vocês já não tenham assistido. É bom mandar uma listinha aí, né? Aí vai com vocês. Se quiser mandar, fique à vontade. Inclusive, as coisas coreanas que você assiste. A gente não tem nada coreano. Se você quiser mandar pra gente, porque acho que já ficou claro pra todo mundo que escuta o GQS, a gente não tem preconceito com nada, a gente assiste de tudo. Então pode mandar, pode ser coreano, pode ser... Os coreanos fazem muitas adaptações de dramas, de dorama japonês. Sim, e... Eles têm bastante coisa e tem bastante filmes famosos. O que eu conheço da TV coreana e do cinema coreano, ele tem muito mais dinheiro do que o japonês. Não me arrisco a dizer isso, mas... Eu sei que eles têm um investimento bem grande. Eles têm um acabamento um pouquinho melhor, sabe? Um pouquinho mais bem tratado. O que eu vi, o último que eu vi coreano foi um filme de vampiro, eu não vou lembrar o nome, ela deve se conhecer, é um bem famoso, que é sobre vampiros. Ele é bem violento, assim, é bem sentimental, eles fazem as coisas, o coreano parece meio que, sabe, meio mexicano, assim, aquelas coisas, passa muita emoção, então no filme, aquela sensação de que eles estão desesperados, e que a mulher precisa do sangue, é bem legal. Eu não lembro o nome do filme, talvez depois eu lembre. Última coisa coreana, e provavelmente uma das únicas que eu vi, foi Antique Bakery, né? Porque a gente fez o review aqui e tudo mais. Mas enfim. Aí espero que não tenha ficado meio longo e chato. Ó, claro que não. Porque pro nosso padrão de e-mail isso vai estar bem curto. Ótimo. Ou all over the place com os assuntos. Isso é bom também. E acho que isso é tudo. Tchau. Aí, Nath, tímida demais pra mandar um e-mail decente. Imagina. Ela é fofinha, né? Não vai apertar as bochechas dela. Manda. Eles adoram. Eu adoro também. Todo mundo gosta. Natália, você é aqui de São Paulo? Sim, você não, for... Não responda. Deixa quieto. Próximo e-mail, vai. Agora que eu tô aqui no coração do... Perceba quantos advogados têm ouvindo isso. Ela não é menor de idade, não, cara, eu acho. Pode ser uma armadilha. Os caras querem te processar. Continua, vai lá. Felipe Salles, vamos correr porque tem muito e-mail ainda, já foi bastante tempo. Felipe Salles, 20 anos, Goiânia, estudante universitário. E aí, pessoal do GCast, mais uma vez estou mandando e-mail pra vocês, já que aparentemente não há nada melhor pra fazer uma sexta-noite. Eu entendo muito bem isso. A gente tá aqui num sábado à noite gravando o GCast. Pra começar bem, preciso dizer que o GCast continua ótimo, que já se tornou fácil, um dos meus casts brasileiros favoritos. Eu acho que é incrível todo mundo falar isso, né, cara? Que a gente tá no top 5 e tal. E tem cada vez mais pessoas estão falando isso, eu tô ficando até com um pouco de medo, mas enfim. Fazer o download do cast toda semana já se tornou obrigatório. E é realmente impressionante que vocês consigam manter o nível de qualidade do conteúdo e editar um programa por semana. São raros os podcasts que conseguem manter tal regularidade, ainda mais não sendo exatamente, pra não dizer de maneira alguma, remunerados por isso. É engraçado ele falar isso hoje em dia, porque o GCast já passou por todos os problemas de atrasos que já passou e tá passando por um agora, mas esse vai ser corrigido o mais rápido possível. Mas é porque eu peguei... A gente tinha muita dificuldade com isso, mas eu já peguei o jeito da edição, sabe? O mais difícil no podcast é a edição. E eu edito um GCast em uma tarde hoje em dia, menos de uma tarde hoje em dia. Então tá bem mais tranquilo, mas enfim. Rasgação de seda à parte, permitam-me alguns comentários, na verdade, só um sobre o último programa. O último programa, no caso, foi o do Aneames, que a gente citou a Guerra dos Tronos, porque ele vai falar da Guerra dos Tronos. Primeiro, sobre a Guerra dos Tronos, eu esperava que vocês fossem comentar algo a respeito logo, dada a iminência da estreia da série na HBO. Honestamente, no entanto, acredito que vocês só fossem fazer um rant sobre o assunto após um ou dois episódios já terem sido lançados. Mas ainda bem que você já está no livro, Darko. A série literária é muito boa, um dos poucos best-sellers de ficção, não tão recentes, que me empolgaram. Quanto à tradução do título, é realmente uma pena que eles o tenham modificado. Provavelmente por uma questão de marketing. Agora, o que é mais bizarro é que esse título em português nem ao menos obedece a uma lógica interna na tradução. já que em pelo menos 3 momentos no livro usa essa expressão Jogo dos Tronos. Poxa, se quer traduzir a expressão Game of Thrones por Guerra dos Tronos, que se mantém a tradução ao longo de todo o livro. Foi por esse e outros motivos que eu acabei lendo a Clash of Kings em inglês. A fonte da letra também foi uma péssima escolha, apesar de eu saber que eles precisavam baratear a produção. Não me importo com a fonte, não me importo com o tamanho, não importa nada disso. A tradução que machuca. Mais pra frente no livro depois, eu não li muita coisa ainda não. Tô tipo na página 200, eu vou tentar ler enquanto assisto. Tipo, leio umas 100 páginas, assisto o episódio. Leio umas 100 páginas, assisto o episódio. É inevitável que no processo de tradução você vai perder um valor. Mas você vai perder alguma sim, coisa ali. Mas essa tradução tem uns problemas sérios. Ah, é? Tem expressões que você vê que o cara usa... Uhum. Que são em inglês, são expressões americanas, expressões inglesas, da língua inglesa, que ele traduziu ao pé da letra. Ele não converteu para expressões brasileiras. Eu acho que pelo formato, pela época que o livro foi lançado e tudo, eu acho que foi para aproveitar, eles já estavam esperando, e tinham direito. Foi uma tradução feita às pressas. E o negócio é o seguinte, nós temos que traduzir pelo menos um ano antes de sair a série. Então, não dá, não quero saber, vamos lá, faz. Aí pegou, fez, pode ter sido várias pessoas que tenham feito. Aí alguém ter juntado no depois. Num complicado, nome só, né? É negócio, é negócio. A editora, ela quer vender, ela não quer saber de qualidade a princípio. Uhum. Depois, como é que esse livro tá recebendo tanta atenção, pode ser que uma próxima edição tenha uma revisão, tenha uma, sei lá, uma nova, né? Eles não vão mudar o título mais. Não é, vão. Isso não. Mas por dentro, eles podem dar uma melhorada aí nessa tradução. Pode ser que recebam mais atenção, né? Merece, mas até merece. Termos lá dentro que eles usam termos mais genéricos ao invés dos termos usados. Assim como no título, né? E que quebra bastante o clima da coisa, mas fazer o quê, né? Nossa, mas eu já li um livro eu tava lendo um livro do Lovecraft, traduzido em português. Assim, é um lixo. A tradução tava, sabe, erros de digitação, erros, sabe, de tipo de coisa assim. Mas acontece. Deixando esses pequenos problemas de lado, é preciso dizer que essa é uma obra impressionante. Todos os personagens principais e até alguns secundários são extremamente bem desenvolvidos e multifacetados. Isso é verdade no livro. Qualquer Zé Ninguém que aparece, o cara dá um nome e um mínimo de personalidade pra ele, talvez uma pequena trama. O foco é na descrição das pessoas, né, de como eles se relacionam. Eu acho que não apareceu nenhum personagem sem nome. Todo personagem que aparece, mesmo que for o Zé da padaria, ele tem um nome. Tem um nome e pelo menos um nome. A trama se desenrola muito bem e a fragmentação da narrativa em diversos focos é um recurso muito conveniente, que não só ajuda o leitor a conhecer melhor os personagens centrais, mas também torna a leitura mais dinâmica, por encurtar os capítulos. Que é bem legal, porque é um livro muito grande, mas os capítulos são curtinhos, cada um focado no personagem. E olha que esse tipo de fragmentação é muito perigosa, porque dificulta o trabalho do autor para organizar o enredo e pode, assim, acabar levando a uma série de problemas de coesão sequencial. Além disso, sempre há o risco do autor fazer exatamente o contrário do que pretende e, ao invés de conseguir desenvolver melhor cada um de seus personagens, acabar criando um ou outro tipo mais superficial, diluindo a força dos personagens nas múltiplas narrativas. Eu cheguei a pensar que isso fosse um problema quando comecei a ler, mas felizmente isso não acontece. Isso são não muitas acontece páginas, né, com a letrinha bem pequena, tem espaço para ele fazer isso. Com certeza e tem. Né, como o foco é esse, ele faz isso. Não é o que acontece com George R.R. Martin. Todos R.R. Deixa porque você fala do Tolkien, né? Porque essa sigla aí é pra lembrar o Tolkien. Sim, né? Sim. O Tolkien eu falo J.R.R. Tolkien. Não, dá licença, eu faço J.R.R. Não. R.R. é legal, mas... Não, R.R. me irrita. Cadê? Onde é que eu tava? Todos os personagens evocam... Eu tô blabbering porque eu não tô conseguindo achar onde é que eu tava. Todos os personagens evocam uma profundidade. Todos os personagens evocam uma profundidade psicológica muito grande. Todos levam o leitor a se importar, para o bem ou para o mal, com eles. O que me lembra, o Livid vai gostar muito desse livro. O Livid eu tenho que ler. Só que por ser um livro muito grande, ele provavelmente vai enrolar muito pra ler. Sei lá, talvez se alguém quiser enviar um de presente pro Livid. Nossa, eu acho que... Aí ele deve ler. Com o livro na estante, ele deve ler. Ele assiste muita coisa, cara. Eu também, né? Nós dois assistimos coisa pra cacete, é um problema sério. O Livid vai gostar muito desse livro, pois as personagens femininas são, na minha opinião, fantásticas. Pois as personagens femininas são, na minha opinião, fantásticas. Todas são fortes da sua maneira. Até a Sansa, de quem eu tenho uma raiva absurda, termina o livro prometendo alguma boa reviravolta futura. Às vezes, quando um autor quer construir uma heroína, ele apenas se dá o trabalho de criar um arquétipo masculino com corpo e nome de mulher. Apesar da Arya ser um pouco assim, eu acho as personagens femininas do Martin interessantes, exatamente por fugirem dessa ideia. A Arya é um pouco assim, mas eu ainda acho ela bastante feminina, ela é uma moleca, sabe? Eu conheço garotas molecas quanto ela. Em geral, eu gosto bastante delas. A Boa é uma garota moleca que nem a Arya. Não, o que eu acho legal é esse foco, pra quem assiste anime hoje em dia, esse foco nas heroínas, né? É muito forte no anime, né? Hoje em dia você tem só principalmente, tem mulheres, né? Você só tem mulheres. Você vai pegar os animes novos assim. Agora tá começando a surgir uma outra coisa com personagens masculinos, né? Mas você tem muitas heroínas, muitas personagens femininas que são bem, assim, interessantes, bem desenvolvidas. E é legal quando acontece, é um pouco mais raro, né? Mas quando acontece isso por motivos não fetichistas. Uhum. Isso é bem legal, quando o Japão produz alguma coisa com uma maior parte de protagonistas mulheres, sem estar pensando no fetiche, no moe em geral e etc. Construindo bem o personagem, né? Isso é um pouco mais raro, mas acontece e é muito legal quando acontece. Quando você pensa em algo como Keion, sabe? Keion, ele tá muito pautado no fetiche, né? O fetiche gera dinheiro pra franquia, mas a franquia em si, isoladamente, ela não tá pensando... Ela não é isso. Uhum. Entende o que eu quero dizer, sabe? Uhum. É um subtexto. Não tá inserido dentro da trama. Cada uma delas tem sua força expressa de uma maneira única, sem serem masculinizadas por se imporem como presença dominante em um mundo governado por homens, como é em ficções medievais. Além disso, Martin não é um ator que parece ter medo de matar qualquer personagem, seu que seja, de modo que eu ficava o tempo todo com medo do que poderia acontecer com cada um dos protagonistas, porque o bem-estar deles definitivamente nunca estava garantido. Então, de ali, não morreu muita gente importante, não. Morreu as pessoas, sim, mas morrer, não morreu muita gente, não. Pelo visto, vai morrer mais ao longo do livro, né? Spoiler. Eu poderia ficar aqui falando de como o mundo criado por ele é legal e as casas com seus lemas e brasões são incríveis, mas já escrevi demais e não quero encher a paciência de vocês. Meu conselho, se é que me permitem algum, seria apenas leiam os livros da série o mais rápido que puderem. Não se deixem parar, mesmo que haja alguma parte de que não estejam gostando tanto, acho difícil. E sigam até o final. Aliás, a cena final do livro, do primeiro livro, é, por falta de uma palavra melhor, muito foda. Live, eu leio o livro antes da série também. Acho que vale a pena. Roube do Darko ou me passa o seu endereço que eu te envio um de presente. Oh, yeah. Veja só. Solução. Vou avisar pro Live, porque ele provavelmente não vai ouvir esse GQS, né? Porque ele não escuta o GQS. Então vou... Cara, eu vou te falar, depois desse e-mail eu vou dar uma nova chance, que eu até tinha falado pro Darko que eu tinha guardado o livro, a minha cópia, eu tinha posto de volta no armário e peguei um livro do Terry Pratchett. Mas agora eu vou dar uma nova chance, realmente, porque é meio feio você falar sem ter lido, né? Eu não sei por que ele te incomodou tanto o livro, porque ele nem é lento, sabe? Ele nem é chato. Não sei. Eu acho uma leitura muito gostosa. Eu não sei. Falta alguma coisa pra mim ali. Pra mim, pro meu gosto pessoal, não me prendeu. Mas quem sabe, né? Se eu, na hora que começar a ler mais, se interessar mais com os personagens. Nossa, eu, em geral, acho uma leitura bem gostosa, sabe? Ela raramente me incomoda de eu ficar meio impaciente, sabe? Tipo, quero passar essa parte logo. Que era tipo a primeira parte da Sociedade do Anel, antes de chegar em Valfenda. Ah, não começa, porque eu adoro essa parte, todo mundo fala mal disso. Eu gosto. Eu tava falando disso com um amigo meu outro dia, a conclusão foi que ele não entendeu o livro. Se você não entende o espírito do Tolkien... Não, peraí, eu entendo a proposta, eu acho legal, só que, como você falou, não é pra mim, cara. Não é pra mim ficar sabendo como é que é a cerca viva que tem no caminho. Eu não vou falar muito, porque não adianta, você não vai falar de... Agora, eu gosto do Tom Bombadil. Eu adoro o Tom Bombadil. A questão é que ele escreveu essa primeira parte do livro e ficou parado depois de vários anos até recomeçar. Sim. E tanto que depois, quando ele parou, depois quando ele voltou, ele mudou totalmente. Sim. O que aconteceu foi, no começo do primeiro livro, ele deu o tom do Silmarillion. Porque o Silmarillion escreveu primeiro que a Guerra dos Anéis. Entendeu? Então, a Guerra do Anel, não dos Anéis, a Guerra do Anel. Então, era o mesmo ritmo do Silmarillion, que era o que ele tava planejando para um público maior, mas um público mais velho, que era o público que tinha lido o Hobbit, que tinha crescido. Entendeu? Então foi isso. Mas o que me incomoda é o clima diário de viagem, sabe? Aquela parte de descrição de, isso é assim, mas é bom que aí você vê, fica um parágrafo inteiro descrevendo uma pedra. É legal. Uhum. Só que, sabendo o que vinha depois, eu queria que aquilo acabasse logo. Eu sentia sono, eu dormia, eu era muito novo ainda. Hoje em dia, talvez eu não sofra tanto, mas na época que eu li O Senhor dos Anéis, eu tinha 14 anos, 13 anos, algo assim. Enfim. Assim, eu li o Hobbit uma tarde e li o Senhor dos Anéis, o primeiro livro, em dois dias, assim. Eu li muito rápido. Sei lá, eu sempre gostei, sempre vou defender, mas vai. Já deu pra ver que eu sou fanboy da Guerra dos Tronos. Desculpe-me por torrar a paciência de vocês com um comentário gigante sobre algo que nem é cultura pop japonesa. Mas é que não assisti ao Royal Space Force ainda, já baixei, espero que ele já tenha assistido agora, né, enquanto a gente tá gravando, e me empolguei em falar do livro. Se você não assistiu, assista, porque o Neames vale muito a pena. Bom, é sempre um prazer escutar vocês, até o próximo e-mail gigante, no mais nada mais, uma viúva do download. Abraços, Felipe Salles. Velho download, né? Vai lá, vamos logo. Meio do Átimo. Átimo, 23 anos, discípulo da igreja de Kaname e Madoka. Pronto, já ganhou o Johan. Aí sim, esse é um cara inteligente. Aí vocês quebraram a cara falando do Lot no Omocha, já que é uma boa fonte para o cenário de RPG. Ha! Tá escrito isso. Ou outro tipo de história. Deixa eu falar uma coisa. É uma boa fonte, aham. Uhum. Com comentário nos comentários, né? Tudo sugado de Disgaea. Da série de RPG de Disgaea. O character design é igual. Inclusive eu tinha percebido quando eu tava assistindo, mas esqueci de comentar. É Disgaea purinho, mas tudo bem, vai lá. Aí Toriko é uma merda mesmo? Aí sim, tá vendo? Um cara que concorda comigo. Ótimo, é você, eu? Não. Um cara que caça demais comida para um restaurante? Puta merda, só não pode ser mais imbecil que alguém falando sem ler nem assistir. Eu? Ah, porra, e você? Não, eu assisti. Caramba. Ah, claro, um episódio de um anime ruim. Não, eu falei que o anime é ruim, eu não tô falando não, que o Toriko é ruim. Você nem viu o Toriko, né? Você viu o Toriko no... Não, eu vi o primeiro episódio. Ah, tá. Que a gente não chegou a comentar, mas eu ouvi. Aí... Continuou achando ruim? Continuei achando ruim, não gostei, não me atrai, não é história pra mim. Ok. O Live Indio parece muito cansado ultimamente, enquanto o Dark continua alegre com o mesmo ponto de vista que eu na maioria dos assuntos. Por isso eu acho mais legal que o Luan. Mas eu gosto de Toriko, ele não. Então, tá mesmo, viva a diversidade. Coitado dos do seres. Live, cara, o Live Indio é uma pessoa que passa por vários problemas. Tadinho. Deixa ele. Ao invés de livros, vocês podiam mandar bebida pra ele. Tipo, não, gente, cachaça. Manda dinheiro pro Live Indio, né? Pronto. Vai resolver. Como não, cara? O Live Indio que você vai resolver o problema dele é antidepressivos com uísque. Aí só resolve, ele vai pro outro planeta. Aí também peço ao Dark que fale sobre o final de Madoka, com spoilers e tudo, senão não vai dar pra entender. Isso vai acontecer, mas a gente tá preparando uma coisa que provavelmente só vai ser possível quando eu tiver com a internet. É, eu já tô avisando, eu avisei o Dark no último dia, falei, não deixa passar muito. Eu tô querendo que vai gere. Um momento. Vai ser um programão especial que provavelmente vai gerar dois não, blocos merece, sobre Madoka. Merece. Vai ser bem legal. Merece falar bastante. Só que só vai ser possível quando eu tiver com a internet, então vamos esperar. É, mais um pouco aí. Beleza? Continua com o ótimo trabalho, tá? Deixa eu ele fala, continua com ótimo trabalho. O próximo é da segunda garota dessa leitura de e-mails, né? Eu acho que é a primeira leitura de e-mails da história do JCast que tem duas garotas. É a Ana Carolina Pereira. Como vocês pediram tanto no fim do programa 132, vou largar de preguiça. Esse preguiça, ele tava manchado de preto, sabe? Como se fosse spoiler. Ah. O preguiça tava pretinho e na frente procrastinação. Escreveu no e-mail. Então, meu nome é Ana Carolina, geral me chama de Ana Chan, tenho 24 anos e logo sou do tempo do BAC e exibição GMVs em eventos. Eu não sou dessa época. Eu sou dessa época. Eu comprei várias fitas no BAC, Brasil Anime Clube. O site era preto e branco, era terrível. O site era preto e branco? É, o tema era preto e branco, entendeu? Ah, tá. Assim, então ele era todo preto e branco. Eu pensei e que assim, o site era preto e branco porque não, só não, podia ser preto não. E branco. Que isso? Não, e era assim, você tinha períodos pra pedir as fitas. Então, ele ficava uma semana aberto no mês e as outras 3 semanas ele ficava mandando, entendeu? Uhum, uhum. Porque era tanta gente que pedia que eles não conseguiam ficar aceitando muito pedido. Que legal. Aí, conforme foi vindo a concorrência, eles começaram a melhorar, né? Que legal. Exibição de AMV em evento também é legal. Primeiro cast que eu vi foi o 126, ou 29, sobre Puni Puni Poema. Ótimo lugar pra começar. Comentei lá e etc. Repetindo o que disse lá, o de vocês foi o primeiro podcast que eu vi até o final. Porque eu nunca tive muita paciência, que legal. Eu acho isso legal, porque eu conheço muita gente que não tem paciência para o podcast, eu acho que é um problema do meio, sabe? As pessoas não terem paciência de ouvir o pessoal conversando. Então é legal que ela conseguiu, bem legal. Mas o JCast tem cada vez mais conteúdo, e isso me incentivou, tanto que agora estou acompanhando e paralelamente, começando do primeiro. Já ouvi os 10 primeiros lá do começo. Nossa. Não é o primeiro, né? É o primeiro. Nossa, cara. Os 10 lá do começo, acho que ela tá falando do 1.0. Tinha que tirar isso do ar. Eu também acho, foi o Live que insistiu pra colocar. E quando eu coloquei, ele mudou de ideia. Ah. Aí você falou, não, então agora que tá lá, fica. É, quando eu coloquei, ele ouviu. Ele, ih, ó, agora a gente já prometeu, já colocou, já fez todo um auê com isso, vamos deixar. Vai. Não sabia se ia me interessar pelos animes da temporada, mas é muito bom ter uma visão geral do que está passando sem ter que assistir tudo. É muita coisa. E essa temporada, então? Nossa, eu tô assistindo 21 títulos ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Ah, e tô assistindo Battlestar Galactica junto, cara. Eu te juro que eu sonho todo dia, ou com anime, ou com Battlestar Galactica, velho. Eu sempre assisto antes de dormir. É que vocês não viram a cara que o Johan fez, sabe? Ele tá, tipo, sofrendo muito. Nossa, me dá dor de cabeça só de lembrar. É muita coisa. Tem que baixar muita coisa, assistir muita coisa. É muito. Vai. Ai, querendo, onde que eu tava? Dessa temporada... Dessa temporada, os que mais me interessaram foram o... Sanju. O Sanju Sai no Hokkentaiku e o Aono Exorcist, que saiu agora. Vou falar dele na próxima parte, a gente já falou. Mais me atraiu. Ah tá, o que mais me atraiu no Sanjusai foi esse plot do virgem de 30 anos, mesmo que seja nonsense, acho que pode acabar virando um dos animes de referência da sociedade japonesa dessa época, junto com o Karagehime, que vai bem mais fundo no assunto das Fujoshi, mas que resvala um pouco na questão dos virgens com, na questão dos virgens com o personagem do Shu. Lembrei imediatamente do comentário do tio dele, do tio do Shu, quando viu o sumário de Hokentaiko. O que, que é Hokentaiko? Hokentaiko é o... É, o Hokentaiko é o... É isso, do... é o... é o Sanjusai no Hokentaiko, isso mesmo, do Hokentaiko. Ele é um desses virgens de 30 anos, tão na moda hoje em dia. Porque foi realmente... Foi o que o tio do show falou. Não, realmente saiu no Sankaku, que agora eu não confio mais no Sankaku, mas eu ainda leio todo dia. Finalmente, demorou, né? Mas o Sankaku, ele mostrou uma pesquisa lá que foi feita que dizia que, acho que 10% dos homens de 30 a 40 anos no Japão nunca tinham tido um relacionamento. É, sim, tá na moda, né? Hoje em dia. Bem moda, né, cara? Que é aquilo, né? A sociedade vai ficando cada vez mais fria e dá mais problema. Pois muito pano pra manga, vai. Não, mas tão dando uma estética pop pra isso, pra questão, entendeu? Isso que eu quero dizer com tá na moda. Mas enfim, e agora tem um anime só pra isso, fora que o dublador do Deus do Sexo é o mesmo do Byakuya, de Bleach. E a voz é semelhante, ele nunca me enganou com aquela de Playboy, mas arranjando mulher no Rukongai. Rukongai é o mundo espiritual. Peraí, ele nunca me enganou com aquela de Playboy, mas arranjando mulher no Rukongai. Imagino o que ele ia fazer lá. O que me faz rir também. Eu gosto quando vocês falam de filmes também, como no caso do Kuribito. Que tal falarem de filmes B japoneses, como Machine Girl e Tokyo Ghoul Police? Tem alguns na nossa lista, minha do Live, viu? O que acontece? Eu e o Live, a gente tinha uma lista de temas pra tratar. Uhum. Só que essa lista de temas vai ser posta on hold até eu conseguir gravar novamente com ele, porque são temas que interessam a mim e a ele. Uhum. Então, em geral, a gente vai tratando de outras coisas aqui enquanto não dá pra retomar. Mas tem alguns lá, inclusive um deles é Tokyo Ghoul Police, eu acho. Tem aquele Robo Geisha também, tem alguns lá. E falem de Aon Exorcist e Dead Man Woman, a gente já comentou. Esse segundo nem saiu ainda, Já saiu. Mas parece interessante. Aon Exorcist já achei muito bom, padrão, mas bem executado. Live Joe, seu amor por Pânico me comoveu. Me comoveu também. Eu vou assistir a trilogia. Ainda tá nos cinemas o Pânico 4? Cara, eu acho que se tiver só em alguma sala. Aqui em São Paulo, acho que ainda dá pra achar em algum lugar. Em São Paulo é verdade. São Paulo deve ter. Eu tava até pensando se não tem como achar Rango aqui ainda, que eu tava querendo ver Rango. Depois eu vou dar uma olhada. Tem que olhar por aí na internet. Mas eu vou assistir a trilogia assim que der. E tentar assistir o Pânico 4 no cinema ainda, porque também me comoveu, sabe? Live gosta muito de Pânico, cara. E é uma franquia que, por eu não ter vivido essa época, era muito criança, eu nunca dei bola, sabe? Não, Pânico, pra mim, eu pensava em todo mundo em Pânico. Porque foi, já tinha uma certa idade. Eu lembro de ter assistido todos no cinema também, eu gosto bastante. Tipo assim, eu acho que eu e o Live temos a mesma idade, né? Então, mais ou menos. Então foi bem assim, eu também gostei bastante. Aí eu conversei com ele na MSN, que ele tem um amor maior pelo título, né? Mas tudo bem, eu entendo. Não, me comoveu também. Eu vou assistir a franquia e vou assistir o filme assim que der. Ela, a Ana Carolina, viu o primeiro quando saiu. Foi marcante, mas nunca viu uma portinha de gato de garagem da mesma maneira. Nossa, mas não viu os outros, ela só viu o primeiro. E Medabots é aqueles setinhas maior, né? Enfim, dizendo que Medabots é muito melhor do que Yu-Gi-Oh! Diz que foi eu que falei disso? Você falou isso? Eu acho que sim, porque eu acho que foi o único que lembrou de Medabots. Medabots é muito mais legal. Que bom que você gosta de Medabots, né? Pelo menos algo tem em você. Não, tô falando maior do que, bem melhor que o Yu-Gi-Oh! Com certeza. Ainda tem uma fagulha de esperança no seu coração. Você não é mais esse ateu frio que não acredita em nada. Você gosta de Vanguard, aí você gosta de qualquer outra porcaria e fica assim, vai. Não, esse Yu-Gi-Oh! Novo, eu vou assistir o segundo episódio. Demoraram tipo 5 semanas pra subir o segundo episódio. É tão ruim que a gente não quer isso. Eu vou assistir, mas eu tenho quase certeza que eu vou dropar. Vou ficar só no Vanguard, que o Vanguard é bom. Eu sei que repeti algumas coisas dos comentários, mas não sei se foi lido. Foi lido por nós, mas não no ar. Então, sorry qualquer coisa. E mais uma vez, boa sorte em São Paulo, Narco. Obrigado. Você veio, já é mais recente, né? Já é de quando eu não sei que eu vinha pra cá. E agora, o último e-mail, finalmente, do Benedito Vanelli, que vai ser lido pelo nosso másculo e machão, Johan. Ah, você tipo, fez isso de propósito. Fiz. Olá, pessoal do JCast. Meu nome é Benedito Varnelli. Já pode me pôr na fica italiana, né? Olha só, como a fica italiana tem toda essa coisa pulp, né? E exagerada. Será, Benedito, que você... Será o Benedito, que bonito. Será que você ficaria ofendido se a gente te usasse de uma forma caricata como gay? Nos avise. Se você for ficar, a gente deixa quieto, a gente tenta pensar em outra coisa. Mas se você não for ficar, talvez você fique bem próximo do número 2 de One Piece. Você chegou? Você leu One Piece? Não. Eu acho que é o número 2? Eu acho que é o número 2. que é o todo pavonesco lá. Acho que é o número 2, mas enfim, vai lá. Aí ele continua falando, se é que a Ala volta algum dia. Ela volta, só que de outra forma, enfim. Uhum. Aí tenho 23 anos, sou de Lindóia, interior de São Paulo, cidade da água, conheço só água Lindóia, água de Lindóia. Aí mais me mudei para a Grande São Paulo faz um mês. Ah, tá por aqui. E sei bem como o Darko deve estar se sentindo no turbilhão de novas informações que é essa cidade. É, ouço vocês desde o ponto zero, parei de escutá-los lá pelo podcast número 20 do 2.0, mas voltei no número 100 para matar as saudades que sentia do D-Chan e da Otsu. Desde então voltei a escutá-los com força total. Não quero parecer piegas, mas o J-Cast é meu podcast número 1. Mais um aí. Né? É, já escutei vários, porém cansei de opiniões vazias e impregnadas de preconceito. É, os outros podcasts, quando estão falando de assuntos batidos, os mesmos clichês de sempre. Estão apresentando algo novo com argumentos que não passam de gostei, da hora, ri muito, etc. Vocês são do único podcast que escuto opiniões consistentes que me fazem querer ir atrás de algo novo e normalmente não me arrependo. Estou falando de Deixe-me Entrar, Perfect Blue, Cobras e Piercing, entre outros. Ah, Cardfight Vanguard não. Nem viu. Mais um. Nem foi assistir Vanguard, cara. Vai assistir Vanguard, é legal. Essa campanha contra o Vanguard é muito boa. Mais um. É, não quero dizer que não há outros podcasts bons assim, mas vocês são o número 1 e ponto. Bonitinho. É, me sinto na obrigação de dizer que gosto de vocês pelo fato de eu ser gay. Calma. Eu adorei quando ele isso, Sérgio. Ok. Ele coloca calma, ponto de exclamação. Não nutro nenhuma tensão sexual relacionada a vocês. Outro ponto de exclamação. Não escuto o G-Cast com uma caixa de lentes de papel do lado. Que bom, né? Que bom. Eu acho que esse lado Gilmore Girls de vocês é que atrai bastante, né? Gilmore Girls? É. Lembra que aquela... Que a gente fala rápido? Nossa, fala demais, eu também falo. Gilmore Girls atrai gays? Não, tô falando assim, que é esse lado sentimental, que ele tá falando de sentimental da caixinha de lenço e tudo. Não, pô, a caixinha de lenço não é por causa disso. É pelo sentido japonês da caixinha de lenço. Sentido japonês. Ok, ainda bem. É que um dilema. Por ele ser gay, só pode gostar por de shoujo. Por ele não. Ele. Por ele ser gay. Você é tão macho que você não pode ler como se fosse ele, né? Dele. Mas ele tá escreveu por ser gay. Pessoa. Você não consegue falar por ser gay? Não, posso falar. Eu tô só interpretando e-mail. Por ser gay, só pode gostar de shoujo e yaoi. Esse é o tabu, mas não a realidade. É, gosto de animes de cultura em geral, de Sakura Card Captors a Monster. E gosto de podcasts. Só que quando escuto um e rola isso é coisa de viado, perco totalmente interesse, isso acontece muito. Isso acontece o tempo todo, né? Porque todo mundo usa a expressão. Sabe, é tipo assim. Isso é coisa de viado. Eu tava falando outro dia com uma amiga minha que. De feminismo e dessas coisas assim, de preconceito. Eu digo assim, tem muita gente que não sente isso e que, na verdade, fala porque isso são... É uma obrigação social. Isso deixar são claro. São coisas culturais que estão na tua cabeça e que você vai falar... Por exemplo, você vê uma coisa que você acha meio pra mulher, assim, que você vê algum cara fazendo uma coisa estranha, fala, que coisa de viadinho. Mas, às vezes, não é porque a pessoa é preconceituosa, né? Nem preconceituosa, não é que ela seja... discriminatória, ela tá discriminando o homossexual, não é isso? É que muitas vezes isso aqui tá na cabeça, a pessoa fala automaticamente. É, sim. Eu, como ateu, penso disso quando eu falo falo, puta, meu Deus, sabe? Quando eu falo assim, oh, meu Deus, essas coisas. Pra mim, isso, eu falo na hora, eu ouço alguém falando, então quando eu mesmo falo, eu falo assim, porra, por que eu tô falando isso? Mas isso é porque tá na cabeça, isso aí você ouve tanto, martelou tanto, que isso vira uma expressão, é como se fosse uma gíria, como se fosse alguma coisa que quando você pensa rápido, sem pensar, aquilo é a primeira coisa que sai. É bem raro acontecer, mas de vez em quando eu acabo soltando um viado como xingamento, mas normalmente é aquele xingamento... Xingamento carinhoso. Uhum. Tipo, quando você vai falar de uma amiga que você tá chateada com ela, mas você não tá chateada de verdade, que ela não fez algo que ela devia fazer, você fala, aquela vaca de brincadeira. Uhum. Às vezes eu uso viado dessa forma. E é natural mesmo, às vezes eu até paro pra pensar se eu devia usar ou não, mas. Então assim. Sai, é natural, porque, por exemplo, como você falou. Eu tento me controlar muito pra não falar Nossa Senhora, esse tipo de coisa. Por quê? Não, porque assim, porque eu acho que se eu vou ter uma ideologia que vai contra isso, não é certo eu ficar falando desse apesar jeito. Apesar de ser só uma expressão. Só que é o que eu penso. Uhum. Eu não consigo me controlar, por quê? Porque é uma expressão. Uhum. Isso que eu tava falando com essa amiga minha, que às vezes fala assim, isso é coisa de mulher, esse tipo de coisa. Porque a gente foi no. A gente encontrou uns amigos e ela não gosta muito de falar de que discrimine mulher, assim. E um amigo nosso falou, e ela ficou meio brava. Só que o que eu disse foi o seguinte, ele não fez por querer, porque eu conheço o cara e eu sei que não é assim. Ele não é um cara que trata a mulher igual objeto, pelo contrário. Uhum. Só que aquilo tá tão imerso na cultura dele, nas pessoas com quem ele convive, do jeito que ele foi, né, que ele ouviu isso na vida dele inteira, que isso sai automaticamente. Mas aí a gente e você não pode culpar. Aí vai, não. Aí a vai gente bate de... em outro problema social. Aí, né? você vai ter a discriminação, que é de verdade, a pessoa que não gosta, por algum motivo ou sem motivo, e aí você vai ter esse tipo de comentário que nem ele falou, que não, às vezes... Eu só não acho que você não pode levar tudo tão a sério. Sim, mas até isso que você falou sobre sair naturalmente, se é coisa de viado, se é coisa de mulher, também bate em outra questão social do código de conduta masculino, né? Pra, se você é um homem, você não pode fazer isso. Não só código de conduta masculino. Assim como ele mesmo falou, né? Já que ele é gay, ele só pode gostar de show de Yaoi, sabe? São padrões sociais e isso cria porque a sociedade é assim. Uhum. Porque as pessoas são assim. Você vai sempre criar um padrão... Que não está certo. Que não necessariamente seja o certo. Entendeu? Pra mim não está certo assim, em geral não está certo, mas enfim. Mas aí ele continua. É longe de mim querer pagar uma de gay hardcore que não suporta uma piadinha. Ele vai falar até disso. Conheço muito bem a sociedade que vivemos e sei que esse linguajar muitas vezes não tem o intuito de ofender, porque quero opiniões que agreguem algo no podcast que escuto. Eu entendo o caso que ele fala também. Eu entendo o caso que ele fala que ouvindo o podcast você escuta sim, isso, isso sendo posto de forma pejorativa, e batendo nesse caso também que eu te falei do padrão masculino, sabe? Uhum. Que é aquela coisa, não é nem que o cara não gostou de verdade, não é nem que o cara, ele só não deu a devida atenção porque, isso daí é coisa de mulher, eu não posso gostar porque eu sou homem. Isso é coisa de viado, eu não posso gostar porque eu sou macho, sabe? Enfim. É besteira mesmo. Aí, portanto, gosto dessa vibe liberal de vocês, que chega até a parecer andrógina às vezes, e da mente aberta de vocês. Olha, eu vou te falar que a última coisa que nós três, somando eu e o Renan, somos, são andróginos. Nós não parecemos mulher de forma alguma. Não mesmo. Inclusive, eu até gostaria de ser um pouco mais feminino, mas tudo bem. Aí, gosto do olhar afiado e crítico de vocês, sem fazer uso do lugar comum. Afinal, quantos não conseguiram passar da abertura de Madoka Mágica por puro preconceito? Como isso é verdade. Até chegou a comentar isso. Bem, continue com ótimo trabalho e não deixe a peteca cair nesse tempo de mudança. Um atrasinho nos podcasts a gente aguenta, contanto que saiam. Dark, boa sorte na cidade grande. Boa Muito sorte obrigado. A nós. Boa sorte pra você também, Benedito. Aí Live Indio não vai fazer igual o Luan e sumir, hein? É verdade, não vai fazer. Eu não vou deixar, né? Ele vai aparecer de alguma insistir. Forma. E ele mesmo tá interessado. Eu esperava que ele fosse ficasse um pouquinho mais indiferente, mas ele mesmo tá interessado em dar um jeito pra voltar a participar. Tem que participar mesmo. Aí ele vai falar, ei Johan, sua presença é ótima no GCast. Adoro quando você fala de Mecha, porque adoro a palavra Mecha. Ela aparece com outra coisa que também adoro. Não entendi a piada. Ficou perdido pra mim. Mecha, uma coisa que ele adora, que termina com K. Ah, tá. Nossa, que diferença das palavras. E veja só, você não gosta de Mecha, né? Em geral, você não gosta de Mecha. Então, quando ele te escuta falando Mecha, ele correlaciona essa outra coisa e por causa da correlação entre a tua voz e essa outra coisa, faz com que ele goste. Ah, entendi. Aí ele dá risada. Entendeu assim, o processo mental complexo? Você tá achando que ele... Ó, o Johan tá ali em Santos, tá perto, hein? Se vocês quiserem, a gente pode marcar alguma coisa. Pode sim. Aí descobri pelo longo tempo de silêncio que sou bem tímido para interagir nos comments ou por e-mail sem dar pinta. Prometo melhorar isso. Até muito mais, pessoal. Cara, só falar. Você tem... Quem tem vergonha de participar dos comentários, você pode participar como anônimo, não pode? Não tem um anônimo lá? Não sei, tem. Ah, se não tiver, você pode colocar um e-mail falso. Não, link falso. Coloca lá, Darko Nix, não pega nada. Porra, ninguém vai saber. Aí. Vai sim. Participa. Vai sim, porque eu só posto logado no Twitter. Ah, tá. Tá bom. Aí ele continua terminando. PS, apesar do dispositivo, permito que leia esse e-mail no ar e até gostaria que fosse. Enquanto eu tava lendo, não até pensei ele... que acharei ruim de sair do armário para os outros ouvintes. E desculpe minha verborragia. Como ele falou ali atrás, né, que ele é tímido e não gosta de interagir nos comentários e e-mail porque ele sempre dá pinta, sem dar pinta, eu pensei, talvez ele não queira que a gente leia, mas aí, como no PS, ele falou que a gente pode ler. Tá aí. E outra coisa, até pro Benedito poder conhecer o Johan, né? Eu tô pensando em aproveitar que eu tô aqui em São Paulo, marcar um encontrão qualquer dia desses com o pessoal daqui. Até esse pessoal do interior, se quiser descer pra cá e tal, marcar um encontrão com o pessoal. Isso aí era legal de... Ser divertido, né? Pode ser. Era legal de... Seria mais conveniente, fazer num evento. Pode ser. Até no Anime Friends, alguma coisa. Não sei, é uma coisa pra eu estudar. Conforme eu ficar mais estabilizado aqui, pelo menos tiver uma internet pra poder pensar melhor. É legal fazer uma enquete, alguma coisa, ver o que o pessoal prefere, alguma coisa Se vocês quiserem dar ideias aí pro meio, alguém dá uma ideia. sei lá. Quem vai já dá um oi. É que assim, o pessoal é bem anônimo mesmo. O pessoal fala pela internet, mas na hora de ir mesmo é complicado. Pois é, né? A galera tem então, um impedimento. Fica a pergunta aí. Aqui, se vocês se interessarem, eu posso promover alguma coisa assim. É o tipo de coisa que o Live eu nunca ia querer, né? Porque ele tem ele foge das pessoas, mas... Eu também fujo em certa parte, mas de qualquer forma eu acho interessante porque... Em especial com os ouvintes do GCast, eu tenho um carinho muito grande por eles, porque eles são muito legais. Esse pessoal comentando, eles são um orgulho, elogiando. Né? É isso aí, pessoal. É o que eu falo, assim, eu participo porque eu era um cara que escutava, e aí, não sei, até hoje a gente não sabe explicar como é que... Você comprou a tua entrada, né? Ah, é, comprei minha entrada, só por causa disso. E todas as outras pessoas que mandaram, não, né? São... Mas peraí. Como eu fui o primeiro... As outras pessoas não, tipo, me emprestaram dinheiro pra eu comprar meu notebook, cara. Mas isso aí foi depois. Não, nem lembro porque mesmo não. Foi algum tema que a gente ia gravar que seria interessante ter a sua presença, porque você tinha uma opinião sobre. E a gente resolveu te botar, não lembro qual era. Aí acabou ficando, né? É, isso aí. Aí então, mas tipo, o que eu tô falando assim, analisando de fora, o pessoal se esforça, que nem eu tô falando, eu vim até aqui, ele falou, eu vim até aqui em São Paulo pra quê? Pra gravar, porque ele não podia gravar sozinho, senão perde a, né? O JCast não é um combi, né? Tem que ter duas pessoas. E, então, né, tem que, né, dar um esforço aí pra apreciar a galera, né? Aí, incluindo nisso, clicar nos links lá e fazer tudo mais, né? Chega de ajudar. Chega e pedir esmola. Ah, é, mas é verdade, né? Porque assim, por que que usa o podcast, maior podcast, você vai falar do Nerdcast, por que que os caras estão aí até hoje? Porque eles estão ganhando dinheiro com isso. É, porque eles são pidões. Infelizmente, não dá pra viver de podcast. Não dá pra viver com, sabe, de boa vontade. Então é aquilo. Se as pessoas apreciam o trabalho, elas têm de alguma forma, né? Nem que seja com as palavras, que já é bom de recompensar com as palavras. Mas é bom também, né? Se você tem uma iniciativa e que une algo que você queira com uma possibilidade de eles receberem alguma coisa, não custa nada. Mas enfim, vamos marcar um encontrão aí pra gente juntar Iorra e Benedito. Ah, isso aí, beleza.